Bueno, bueno, sessão 256. Ô, louco, bicho. Chegaremos a 300? Passaremos de 300? Com certeza. Exponencial de 2, hein? Exponencial de 2. Ou será que não? Ok, na última sessão. Perdidos no labirinto, enfrentando as próprias sombras. Dado um cheiro na bolsa. Hobgoblins sombrios em trópicos. A outro também. Eles atacaram vocês. A outro também. Desce aí. Da sala à frente, de onde vocês estão no momento. E utilizando poderes fornecidos pelo nada. E também combinando poderes estranhos ligados ao plano das sombras que eles possuem. Eles entraram nas sombras, atacaram vocês a partir delas. Paralisaram vocês pisando nas suas sombras. Your feelings. E usaram suas próprias sombras para atacar vocês, controlaram suas próprias sombras. O desfecho disso tudo foi que a Toph veio a falecer. De novo. Quando a Toph caiu. Bom, daqui a pouco a Toph vai ter que começar a fornecer diamante para nós. Recebendo o famoso double kill, que morreu de duas formas diferentes. Ela se ergueu, tomada pelo espírito da vingança. Destruindo com toda a sua fúria o último dos hobgoblins que permanecia em pé. Já que os outros tinham sido ou destruídos ou afugentados pelo Celerim. E obliterou ele da existência, concluindo assim sua vingança e despertando em seu corpo um novo conceito, a Runa da Vingança, que agora estampa seus olhos fantasmagóricos no lugar onde antes estava vazio. E aí a Toph, depois disso, despencou. E ao final disso, o Celerim invocou seu poder divino para abençoá-la e trazê-la de volta à vida com a marca do culto do dragão em sua testa. É verdade. É só somático, já sobe. Não, se você não quiser. Ah, não, no pescoço, desculpa, não foi na testa, não. Tá com uma chupada dracônica no pescoço. Ok. Nesse momento. Nesse momento, a Toph começa lentamente a despertar. Toph, vocês todos estão reunidos ao redor dela, feridos ali do combate, surpresos pelo poder dessas criaturas, que pareciam ser somente alguns hobgoblins e goblins, mas se mostraram muito mais poderosos do que se supunha. E vocês estão ao redor da Toph, a Toph começa lentamente a despertar. Eu sou de vida, né? Eu ressuscitei, eu tô full. Você tá full, mano. Nem ele, né? Fazendo os cascos. Ah. É tomar fôlego. É. E aí, o que vocês fazem? Na verdade, acho que você vem com de vida, não? Não sei. Deixa eu ver na magia. Checa aí, por favor. É mais do que eu tenho atualmente. Deixa eu colocar os dados todos pra cima. Você fez qual a ressurreição, Brad? Verdadeira. As outras é só de Miguel, né? As outras é da Igreja Universal. Caramba, eu liguei o celular bem na hora que tava 333 aqui. É um sinal. Nossa, é um meio besta. É, e 3 é um número mágico. Não fala, Brad, acho que ele volta full. Uma caneca hoje. Não tem água nenhuma. Ai, tem, amor, tá lá embaixo. Depois. Tem, ó, tá lavando o chão, ó. Ah! O que as outras falam? Vai ficar nisso o dia inteiro. É na ressurreição nível 7, volta com todos os seus pontos de vida. Volta com o slot de magia também? Isso não fala. Na verdade, é que volta com todos os meios se você perder. Não, volta com todas as vidas. É no primeiro parágrafo, no finalzinho. Da segunda? É. Nossa, aqui não fala. Fala que é 200 anos, que morreu qualquer coisa exceto idade avançada. E se a alma da criatura é livre e. Ah, volta com Willing. Voluntária. Voluntária. É. a criatura restaurada à vida com toda a vida. Então tá fofo. Peraí, a alma dele é livre? Tá fofo. A alma dele é livre? Não. É vontade. Ah, na libertadora das almas? Não quero andar lá, dela vai ser livre. Mas a gente precisa fazer um buraco, né? E aí seu corpo tá de todas as feridas, neutraliza venenos, cura doenças. Assim é muito alto. E remove maldições. Na metade do caminho. Também restaura órgãos faltantes ou danificados. Aquele que, só que não tem encosto nas costas. Não, os olhos voltam. Não, pera. E aí a magia também provê um novo corpo se o original não existir mais. Só toma um pedacinho então. Mas não fala de slot de magia, né? Não, nenhuma mágica retorna slot. Não? Não. Não, tá bom. Então não volta com slot. Vem com o normal que você tava antes. É. Já viveu de novo, tá querendo mais o quê? Vim com vim descansada? Pós morte? Mas teve um descanso longo pra caralho, velho. Descanso pós-vida, pô. Não. Você não participou disso, esqueceu, você voltou. Eu fui. Só sou a deusa da vingança, seu. Você voltou. Ok, Toph, você desperta. Seus olhos doendo. Seu pescoço doendo. Ardendo, na verdade. Tá todo mundo bem? A gente pergunta, tá bem? Tô, por quê? Eu achei aquele golpe daquele maldito lá me machucou muito. Ah, a gente sabe. Eu consegui ver Helena por uma fração de segundo. Mas aí, por algum motivo, eu esqueci. Esqueci o quê? O que aconteceu? Morto não vê nada, né? Não, porque... Aí ela já... Mesmo em vida não vê? Porque foi estranho, porque a hora que eu ouvi Lena, alguma coisa desencadeou de mim uma raiva tão grande. Mas eu não sei porquê. Tem sido o seu interior. Ai, ai, meu pescoço está ardendo, meus olhos. Sim, quando você põe a mão, você percebe que você tem um olho. Os dois? Os dois. Vocês olham nos olhos dela, ao invés de ter... O globo com a parte branca, a pupila. É só um globo semi-transparente com uma runa da vingança cravada nele. Ela tá com olho de vidro agora. O que vocês fizeram comigo? Nós nada. Celerinho. Só que... agora a lua superior número zero. É. Você me trouxe de volta? Sim. Eu ouvi alguma coisa de algum tema dracônico na minha mente, mas eu não imaginei que fosse você. Muito obrigado por isso, né? Te devo uma. Fica tranquilo. Mas, enfim, foi estranho, porque eu lembro de ter visto Lena, mas eu não lembro da Lena. Aí esse negócio, eu lembro que eu tive a mesma sensação quando a gente tava no espaço, lá naquele... quando aquele celestial apareceu. Será que alguma alma que habita dentro de você tomou o seu corpo? Não, eu não tenho, eu tenho só a minha alma, só agora. Pode ter. Basicamente não. Você morreu. Não, isso eu percebi. Que bom, pelo menos isso. Aí você viveu sozinha, ficou putinha, matou todo mundo e agora você tem uma runa no olho. E ele se assustou você depois, porque depois disso você morreu de novo. Você enxerga espelho, como? Um vidro? Eu não sei. Normal assim. Normal, se tiver um espelho, você consegue olhar no espelho e se ver? Eu acho que sim. Tá vendo? Tá um espelho. Tá um espelho. Tu não consegue ver, você tá tentando, não consegue ver. Vingança. Mas por que tá isso? É porque você é uma pessoa vingativa, pelo jeito. Pode ter se apossado do seu corpo. Será que o espírito voltou? Que espírito? O espírito da vingança. É, eu acho que sim, termina da vingança, né? Faz sentido. Pode ter se apossado do seu corpo. Droga, isso é mal. Lixo. É, eu achei que tava jogando o próximo. Caiu um tibar aqui? Não. E puto que acabou. Ah, cá fora, essa coisa. Vocês estão percebendo isso? Depende do quê? Friends Latin. Nossa, espelho. Obrigado. Já acho que é a terceira vez que eu me vejo na vida. Só que assim, meus olhos veem diferente agora, como eu te disse lá em Mecanos. Eu vejo as coisas na sua essência verdadeira. Eu não tô me vendo em específico, mas eu consigo enxergar isso nos meus dois olhos. Tentar. E pelo jeito o Zaz devolveu um também. O Ena tá muito bravo. É. Mas dói? Dói. É um se olho sente. Normal. É um olho normal. Normal. Cadê minha bandana? Que bandana? Ah, queimou. Ah, que droga. É sério? Sério? Se apossou do seu corpo. A vingança queimou a bandana, viu? Tudo queimou. Menos nós. Ainda bem que nós não, né? Eu já disse isso uma vez. Foi de cinco anéis, eu vou repetir. É o fogo não purifica, ele enegrece. Que maldade, é nada. Purifica? Sim. Não. Purifica sim. Pressão minha? Vocês estão sentindo isso? Vocês estão sentindo isso? Se você não falar o que é, não tem como eu saber o que é que você está sentindo. Eu consigo sentir o labirinto agora. Ah, objetivo. Sim, a gente desenhou aqui como é que funciona. Como é que tá o labirinto? Alguma coisa depois que você... no chão. Aí você devia ficar putinha toda masmorra. Não, você é louca. Eu não sei nem o que aconteceu. A gente sabe. Top. Mas é fácil fazer isso. É sim, se dá conta. É só a gente fazer ele trancar. Quando você olha pra cada um deles, tem uma coisa estranha, uma coisa nova. É só a gente matar ele que ele fica puto. Quando você olha pra Ciele, quando você olha pro Muro, quando você olha pro Celerinho, parece assim, em cima da cabeça deles, em vermelho, uma série de pontos de interrogação. Death Note? Se for igual o Death Note, pra eu entender a referência. Tipo, é, quando vida tipo tem. Olhos de Shinigami, aquela, aquele mesmo visual. Tempos de vida. Parece o espelho. Não é assim que funciona. Vai que eu tenho também, né? Você já tem foi. Isso, você só não vê. Você já usou esse ponto de interrogação, hein? O senhor não tá em interrogação, o senhor tá sempre um. Excelente. Mas enfim. Você sempre tira o ponto de interrogação. O que aconteceu que eu consigo perceber todos os inimigos aqui na masmorra e toda a estrutura dela? Mas eu não consegui. A gente não sabe, depois que você ficou putinha e deu o showzinho da vingança aí. Vomitou. Aí a gente consegue. Vomitando. Aí agora a gente consegue ver tudo. O que tava suprimindo a runa não tá mais. Poxa, você tá bem? Marie. É, como eu mato. É. Mas não acho que nenhum de vocês não, né? Não, a gente tá de boa. Vocês pegaram da vida com a tema aqui, não, né? Não, a gente tá bem, não. Não, não sabe nem o que os deuses fazem. Quem que saiu hoje? Bem ferido. Dragão. Ô, Gê, numa escala de 1 a 10, quanto que eu configuraria que o Murray tá ferido? Sendo 10, muito. Diz aí, Murray. E numa de 1 a 750, quanto você tá ferido, Murray? Isso. Isso aí. Sim que eu gosto. Ah, tô com 532 de vida. Ah, então tá. Vai se fuder. Ele tá com 80% da vida. Nossa, vou dar um soco nesse idiota, velho. Ai, Carlinho 2, viu? Tá pra mim. Tomando seu rabo, vai. Achando que o cara tava com 20 de vida. Maralinho? É. Ninguém quis que enrolar. Ainda vai ver os bônus que nós tem, né? Os bônus? Desvantagem em ataque, menos 5 na CD de magia causando dano e dano mínimo. Não, velho, rolar, hein, gente. Não, velho, para. Por que? Você tá dando bagulho de pancada, mano. Você tá magia? Nenhum gosta de você bastante. Desvantagem em Punga, que é Sleight of Hands. Ok. E vantagem contra enganação e furtividade. Olha que legal. Seu fã preferido. A gente tem que ter desvantagem também. É, o meu maravilha. A gente pegou os dois deuses que dá coisa ruim. Os dois deuses que dá coisa ruim. É que dá coisa ruim. Tem um terceiro aqui também. O terceiro? Não, o terceiro foi banido. Ajuda os monstros. Não, tem um que ajuda os monstros, é. Bom. Então pra onde a gente vai? Não sei. Temos duas opções baseadas nesse mapa. Como é que precisa fazer minha ficha? Sem bandana. Ó, apagar a bandana. A gente tá aqui. Isso. Teoricamente... Espero que os caras vieram, né? Isso. A gente pode vir pra cá, porque aqui tem uma ligação com algo fechado. Pode ser que seja por aqui a saída. Pode. Ou é aqui, ou é pra cá, Ed. É. Bom, aqui verdade, tá mais perto, a verdade, tá, a né? A gente veio da... É que tem bicho ali, né? Daqui. Vocês lembram quando a gente veio pra cá? É, aqui tá vazio. Aqui tá vazio. Que era a sala vazia, não era? gente não passou pra cá, a gente não chegou a entrar nessa sala. Aqui só... era a sala não, do vazio. Só perceberam. Não, aí é a sala do buraco negro. Sala vazia, não tinha nada. Ah, aqui, aqui também não tem nada aqui. Aqui eu não lembro. Aí tá cheio de bicho. Não, aqui a gente passou. Não, aqui a gente passou, a gente veio daqui, Brad. Sim, por isso que a gente não entrou aqui. Ah, sim, essa é a sala que tava vazia. A gente foi pra cá, a gente tá vazia. Aí a gente veio aqui, aqui tinha o buraco negro. Isso, a gente fez aqui. Tá com metade de mão, não é isso. Isso. Aí a gente deu a voltinha e a gente ia vir pra cá, mas aí bateram na gente. Isso. Aí a gente ficou por aqui porque bateram na gente aqui. Isso. Aí a gente pode vir pra cá. Mas tem mais gente aí. Mas tem. O que tem aqui, amor? Tinha cinco pessoas, eu acho. Aqui. Tem criaturas, né? Cinco bugbears, né? É um seis. Se não me engano. Não, 6 é em cima. Ah, então é 5, tá certo. Tá marcado ali no de baixo. Ah, pode crer. 6 eu acho que era aqui. Isso. É onde a gente tava, isso mesmo. A gente pode vir pra cá. E aí tentar achar o que reflexo, né? Que é o boné? Certeza? Que é o... Rapidinho ele some dali. Negócio do carro. Vai lá, busca lá. Vocês querem continuar explorando a masmorra ou vocês querem ir direto onde eu senti o ponto fixo? Eu não acho que talvez seja no lugar onde está mais forte o nada a saída. Mas se for igual... A gente conhece o desafio de Deus, a gente sabe que cada masmorra... Vocês estão pensando que seria teleportar. Eles nem sabiam das masmorras, na verdade. Sair daqui para vir para o outro lugar. A gente vai ter que ir andando. Bom, não, dá pra transportar. Acredito. Mas não precisa, precisa ser curta. Acredito eu que se o nada, seguindo pelo princípio de poder, por assim dizer, acredito eu que onde o nada seja mais forte, a gente tenha uma chance de encontrar uma saída ou uma segunda entrada pra algum lugar. Porque se ele tá lá, motivo tem. Mas ele tava aqui, não tinha motivo nenhum. Mas é que a gente vai enfrentar... O bichinho falou pra nós que a gente enfrenta 20 desafios, né? Ou não? Sim. São 20 masmorras. Então, pode ser que ele esteja guardando o acesso pra próxima, não sei. Em um não ponto sei. Específico. Vocês querem tentar ir lá direto? E depois a gente, se não for, a gente volta e vai explorando? É, falar a verdade, eu não queria enfrentar nada do nada. Mas então, por isso que eu prefiro não ir lá direto. Ir lá só se for em último caso. Ai, que... Me dói. Relaxa, tá só, bom. É só uma tatuagem. É o quê? É só uma tatuagem. Como assim? Dá um espelho. Mas que caralho, se eu te dei um espelho, você não viu porra nenhuma! Não. Eu não sou acostumado a enxergar, né? Tá com uma chupada do dragão. Que isso? É a parte da magia, vai sumir amanhã. Ah, isso aqui é... Ou não. Você que colocou pra ressuscitar. É, era necessário. Quer dizer que você pertence a ele. Porque é como se a eletricidade fluísse por aí. Interessante. Bom. E aí? Vai fazer putinha de Deus agora. O que a gente faz? Decidam aí. Ai, meu olho. Eu esqueci que agora tem. Ai, meu olho. É, não vai pôr o dedo lá sem querer. É, só não ficar enfiando a mão igual você fazia antes. Não, eu tô coçando. Eu tô coçando. Que é um colírio. É o quê? É, usa pra, geralmente, quando tá com a vista cansada. Não, não quero. Quero sair daqui logo. Essas sombras malditas aí. E aí pode pensar, né? Usa da raiva já. Pra cá também. Pra cá? Não, pra baixo. Pra baixo? É. Então vamos nos 5 bugbears. Se não for pra baixo, sim. Vocês querem ir pra lá? Então vamos. Pelo menos agora a gente vai preparado, a gente ataca primeiro. E com luz ou radiante. Tá? Tá. É chegar e lá. Fogo também. Eu tenho isso. Eu posso tentar. Okay. Eu posso tentar perceber certinho aonde que eles estão. A gente fica um pouco antes. A gente joga um monte de bola de fogo lá, foi uma explosão só. Beleza. Então a gente veio vindo aqui flutuando. Vocês conseguem mudar o elemento da magia de vocês? Eu consigo. Não. Só pra eletricidade. É. Ok. Eu te ajudo com isso. Uhum. Você tem que confiar em mim e deixar eu controlar seu ki, tudo bem? Aí é pra você. Você usa sua reta da morte lá. Aí seu machado vai dar dano divino. Divino não, é radiante. Isso, divino. É, radiante é dano divino, né? Se for ver, né? Ou não? Mais ou menos. É radiação. Pois é. É radiação. Então aí a gente vem até aqui, nessa curvinha. Aí a gente dá uma bisoiadinha aqui, furtivo, nesses candangos. Os 5 bugbears tem lá dentro. Bom, furtivo, furtivo não vai ser, segundo que, né, que aconteceu, né? Sei lá, só fazer aqui, ó, pegar um espelho. Um espelho, opa! Ah, então joga em furtividade, todo mundo. Aê, desvantagem. Vocês que não quiseram rerolar, a culpa não é minha, hein? Eu na verdade, é você que joga percepção com vantagem. A gente joga normal. A gente joga normal, mas. 20 natural. Não, mas é desvantagem. Não, a gente joga normal. É ele que joga com vantagem. Porque é vantagem contra. Bosta. Então a gente pode jogar com vantagem, se a gente tem. Pode. Então é 20 natural. Então é 20 natural. Se é 20, é vantagem? 20, Por que então você jogou dois dados? Porque é vantagem. Ele tem vantagem. Ah, é que eu achei que você ia jogar com vantagem. Não. Não, então. Aí você jogaria normal. Joga normal, isso não. A chance. Rachixe, hein, velho. 34. Passei. 49. Não estamos em combate ainda, então não pego carta, né? É. Eu chego no corredor e falo, cabeça! 29. Ô, Bredão. Vocês dois passaram já? Não, todo mundo tem que passar, vocês, né? Vocês vão flutuando. É, eu já flutuo, né? Se o Celerim vem atrás flutuando. Soltando faísca. É, isso tem. O Murray também. O Murray também no chão. O fogão tá. Vem com aquele machado furtivo. Tocha furtiva. Tá sendo a tocha furtiva. Os dois estão com 7 de fogo. Beleza. 25, né? Então a gente vem até a curvinha e põe o espelhinho só. É, vocês vão silenciosamente, o máximo de silêncio possível. Tá? Mas vocês percebem que o Celerinho e o Murray não tem como ser tão discreto quanto vocês duas. Eu falo pra galera, fica aí atrás um pouquinho. E aí vocês colocam o espelhinho na esquininha. Quando vocês estão chegando na esquininha, Toph, você deixa de sentir a presença de criaturas ali. E aí você põe o espelhinho assim na esquininha. Olha. E você só vê sombras, só escuridão lá pra mim. Eles devem ter entrado no outro plano. É. Pra atacar a gente assim que a gente chegar lá. Ou eles estão vindo pra cá. Pode ser também. Então se preparem. Passo das sombras. Faz isso, Murray. Vai lá, passo das sombras. Puxa os caras de volta. A gente tá. A gente pode tentar deixar a ação preparada. Na hora que eles aparecerem. Que eles aparecerem, a gente vai atacar. É, só que... Não. Eles já estavam com a ação preparada já. Acho que desde a primeira... Só que não. Cadê? Cadê? Caceta. Que susto, chega sem jogar de coisa errada, pô. Tá. As sombras no chão atacam vocês. Antes que vocês possam reagir, enquanto vocês estão olhando no espelhinho, de repente as sombras atacam vocês com tudo, impiedosamente. Quantos bugbears são ali? 5. Nenhum de vocês fica surpreso, né? Não. Então não ataco nenhuma vez, nenhum com vantagem. O meu... São só ataques normais. Os meus são com desvantagem e porcentagem. Tá escrito aqui o negócio do UP. O quê? Aqui, ó. Mais 5 pontos extras a cada nível ímpar. Tava escrito aí? Tava, é o primeiro negócio. Boa. Boa. 1, 2, 3, 4, sobra um ainda. Da desvantagem por cima. Então, tá, beleza. A gente fez errado no último, porque. Ataques contra a si, ele. A gente marcou que é mais 5 na runa quando é par. Quando é par? É. Ah, mas a gente tá nível par, a gente teoricamente subiu 2 de cada. Sim. Ótimo. Ataques contra a Ciere. Vixe, Maria. 48, te acerta? Não sei. E 57? Não sei também. Não. Não? 48 não, né? Nem 57. Ok. Jeff, só uma pergunta. Ah. A minha penalidade que eu tava com menos 6 de força já ainda tá ativa? Continua. Continua. Enquanto não descansar, não sai isso. Eu vou usar uma reação pra me transformar, tá? Tá. Elementalzinho de magia. Ok. Oh, yeah. Ataques contra Toff. Nossa. 47. Isso se aplica só a nós? Opa! Acho que sim, não sei. 58 te acerta? Tá com desvantagem? Com desvantagem. E agora a porcentagem? Porcentagem. 50. Quanto que é a porcentagem? 50. 50? 50% de chance de errar, 51 a mais eu te acerto. Errou. 30. Errei. Ataques contra o Murray. Tá acontecendo aqui, né? Não. 57 não te acerta, né? E ataques contra o Celerim. 55 te acerta? Quem me foi dois ataques? Todo mundo foi dois ataques. Não, é 57. Garoto. Ataques contra a Toph de novo, então. Ah, toma um rato. Mão dele, vai acertar? Fusão. Errou, olha lá. Errou mesmo, fogo. 44. Não. 54. Acerta. Agora perfeito. 92. Acerta. Acertei um ataque na Toph. Vai doer. Vai doer. Prepara o colchão aí, gente. Vou deitar de novo. Prepara o colchão. Você recuperou o slot, né? É físico, amor? Sim, eu só gastei um slot até agora. Eu vou explicar. Não, tô falando como você usou a magia de ressurreição, não. Sim. Eu só você tenho... usou o desejo. Mas, então, top. Mas eu só tenho um slot de quinto nível gasto. 13 mais 18, 31. Top, você toma 31 pontos de dano cortante mágico. 31 pontos de dano necrótico. 4 pontos de dano obliterante. E menos X de força. E perde 1 ponto de força. Nossa, começou. Já passou quanto tempo desde quando a gente fez as magias de mitigação? Né? Uns 30 minutos. Tá. Ah, não, peraí. Você fez a magia em que momento? São uns 30 minutos da última sala, né? Depois que a gente entrou, foi. Depois que a Toph tomou o tudão no peito. É, da foice. Da foice? É, aqui, ó, logo na primeira esquina. Ixi, foice. Então já era. Então já acabou. Então já era, faz tempo. Vocês estão rodando aí um tempão. Tá. Então, repete pra mim de novo, por favor. Menos 1 de força. Menos 1 de força. 30, 34, né? Menos 4 de obliterante. 31 necrótico e 31 cortante mágico. Então é 31, 30. 31, 31, 4 e menos 1. Isso. 31... 31, 30. Não, 31, 31, 4 menos 1. 66 de dano e menos 1 de força. Tá. Aí você tira 4 no máximo. Isso. Então. Beleza. Ok. O que acontece é o seguinte, filha então. Puta! Vocês estão ali. Escondidos, tentando ser silenciosos o máximo possível, espreitando atrás da quina para tentar enxergar os inimigos, quando de repente, das sombras, da escuridão ao redor de vocês, emergem machados compostos de escuridão. Esses machados, eles tremulam como se eles fossem tomados de chamas, mas são sombras tremulando, certo? E esses machados golpeiam vocês rapidamente. Vocês conseguem pular, se esquivar, se defender. Né? Um dos machados atravessa por dentro da Toph sem causar dano, mas um outro vem com tudo e se crava no peito dela, jogando a Toph pra trás contra a parede. Pira, puta. Amor, isso aqui não se aplica a você, né? Nenhum desses. Nenhum dos os deuses em si? Não. Não? Então você não joga com vantagem quando for furtividade nossa. Não, é porque, tipo, não tem... A gente joga com vantagem quando a gente for perceber furtividade. Tá. É, isso é influência dos deuses em vocês. Isso. Os deuses de Arton influenciam vocês, não os inimigos. É. Calma aí, tá me ouvindo? Manda esses povos aí tudo tomar no rabo, vocês só estão fugando com nós. Agora vocês podem rolar a iniciativa. É. 28 Toff. Ó, 20 natural. Eu tinha 20 natural. Ó, foi a cardíaca. Pode. Aí. 28 Toff. Aí, ó, mano, 18. 18 mais 16. Aí, ó. Porra, 33, 4. 34. 34 mortos. 54, Samarim. Você foi quanto? Eu acho que eu não ganhei essa iniciativa. E a Ciere? 42. Ciere, talvez eu consiga. Eu fiz e talvez eu consiga. Será que hoje eu vou ficar sem jogar de novo? Hoje é, dá uma sombra pra eu controlar aí, vai. Montou a ficha da sombra e dá uma aí pra eu controlar, vai. Mano, eu sou o último iniciativa. A ficha da sombra é a sua própria. Eu sou... Eita, caralho. Eu sou a última, última agir. Você vai jogar pra pena de nós que vai controlar sua. Ok. Iniciativa. 19. Mais 17. 46? 36. 36. Que lixo. Sou mais que eu. Tá tirando vocês dois, ele e eu. Uhum. Eu tirei 18 no Brasil. Ok. Todo mundo tirou 18 aqui, nós 3 e 20. Né? Então você é o primeiro, Celerinho. Certo. Vocês percebem as sombras, elas ondulando no chão ao redor, na parede, né? Como se tivesse alguém se arrastando por debaixo de uma coberta, por debaixo de um lençol. Então vocês percebem que tem criaturas ali. Embora vocês não consigam vê-las, vocês sabem que elas estão ali. Quer trocar de vez? Todo mundo troca de vez comigo. Deixa eu jogar primeiro, depois eu vou cair pro chão. É porque a gente no meio. Não dá pra trocar. Eu vou tentar a magia deles contra eles mesmos. Ok. Eu vou pegar e deve começar a tocar uma música um pouco fúnebre, assim, tipo um ritual. E vai começar tipo a aparecer uns fantasminhas dançando ali em volta. Aí faz teste de sabedoria pra eles. E cada rodada que eles falharem, eles perdem um D6 de força e destreza. Olha! Tá, então primeiro eu jogo um... Save de sabedoria. Save de sabedoria. Sempre com vantagem. Então, aí eu tenho desvantagem, porque é sempre com desvantagem. Aqui. Então joga normal. Tá, então joga normal. Isso, é 37. Então são 5 criaturas. Isso, 4. 5. 37 dificuldade. 37 dificuldade, é de sabedoria. Isso. Sabedoria tem mais 18. 36. Um passou. Esse aqui passa, né? Isso, com 19 você passa. Então um deles passa. E o resto não passa. Esses que falham, o que acontece com eles? Agora? Perde um D6 de força e destreza e toda rodada tem que repetir o teste. Um D6 de força e destreza. Senão ele vai perdendo toda rodada um D6. Uhum. Joga um D6 aí então, prédio. Joga você. Magia sua. Toma força. Ó o 6, ó. Ó o 6, ó. 2 de força. Destreza. Agora destreza. 4 destreza. Boa, garoto. Gostei. E aí eu vou ficar meio tipo perambulando, como se estivesse fazendo um bairro. 4 na destreza, né? Isso. Ok. Os banhers. Deixa eu ver uma coisa, né? Mais nada. Ok. Isso não é charm, né? Não. Ótimo. Magia de efeito. Se alguém toca tão mal, mas tão mal que os caras. Não, tá de 100% de vantagem. Esqueci disso. Perfeito. Achei que você tivesse jogado com vantagem ainda. Não. Joguei tudo normal. Perdi a chance, mas tudo bem. Certo, Selene. Você começa a tocar, seus fantasmas surgem, certo? E eles começam a dançar em cima daquelas sombras ondulantes. E aí vocês veem que as sombras elas começam a tremer, tá? Quatro delas, como se estivessem sendo feridas, como se sofressem a ação do seu ataque. Como se o soldado estivesse drenando ele. Isso. O que mais? Só isso aí. Certo, então se ele. O que você faz? Vou meter uma raio de luz no que não passou no teste do Gredão. Ah. Raio de luz? É. Você é a luz. Ok. É a estrela e lua. Então. Manhã de sol. Teste runa, né? Teste runa. Ah, tá usando a runa. Sempre. Ok. Mas você tem a magia, né, de druida? Tenho. Mas como a runa dá mais dano, é vezes 3? Ah, justo. Eu acho que é o tipo de dano que é vezes 3, não é necessariamente da runa. Não, porque o radiante dá vezes 2. Dá vezes 2? É, da runa é vezes 3. Não pode jogar. Esse é seu teste, então, né? 36. Porque eu consigo dar no meu estado casa. Eu vou te dar 12 de dano. Certo, ok. Joga um D20. São 4 dados? São 12. Então 36. Se você tirar mais do que 15. Que nós vezes 3? Ah, sim. Joga um D20, se você tirar mais do que 15 pra atingir. Como é que seria a funcionalidade dele? Ele regenera 10 pontos de vida. Não? Partes cortadas do corpo. Certo. Você aponta na direção da sombra que tá ondulante ali, dispara aquele raio, ilumina, queima até o chão. Certo? Mas a sombra ela continua ondulando na mesma frequência, como se não tivesse sido atingida por você. Como se você tivesse mirado num ponto em que a criatura em si não está. Ela tá escondida. O que mais você faz? Mais nada. Isso se chama camuflagem. Mais nada? Então, vez as criaturas. Tá. Primeira criatura. Vou usar ação bônus, aquela que o Celerin não afetou. A que você errou. Ela vai usar ação bônus dela. E todos vocês jogam uma salvaguarda de força. Ave CD 37. Fácil pra você, hein, amor? Faço nada. Ô, louco, se você não for bom em força, você é bom no quê? Também. Foi menos 6 de força. Valeu? Ainda deve ser o dobro do que eu tenho. Ainda bem que é vantagem. Se você tivesse 20 passado, eu joguei por causa da... É 37. É, contando que eu tenho 13 de força... Eu tenho 11. Ainda se liga no rachichão, meu Deus, 19 no teste. Eu passei. Com o seu 24. 15 mais. Mas verdade, 19. 5, olha, esquecendo, pera lá. Ué, calma. 24. É, 7 da. Lisbeth dá 31. 3, 28. Não, não passa, não passa. Ainda também. Assim. Não passa. É teste, isso aqui então tá. Vou gastar ponto aqui, vou rerolar. Vou ficar com o segundo teste. Que vai ser menor, obviamente. Ah, tem uma do rabo. Olha o rachixe aqui, malandro. Pode ser. Ai, filha da puta! Vantagem, então. Tá, 14, 17, 31, 5, 36. Ainda falhou. Ainda falhei. Puta merda, mano, não acredito. Nossa, o meu foi menor. Tá trolando, hein, foda. Eu não consigo tirar um 10 nesse dado, não tirei ainda. Nossa. Caralho, quer um D20? Top, dois D20 pra você brincar. Você? Daí que eu vou abençoar esse dado pra você. 16, pelo menos. Daí que eu vou abençoar ele. Pelo poder de mestre, eu te abençoo a tirar 3 vintes dessa sessão. É um bônus alto, com certeza. Mais um a gente invoca o capítulo, né? Olha aí. Caralho. Caralho, velho. Eu tenho que ficar do menos 6. Falharam? Eu vou rerolar o meu. Só se ele. Só se ele, passou? Cadê o outro? Cadê o rachixe? Caralho, tá fácil a dificuldade hoje. Mas só passei porque acabou de acabar o modificador meu. Quanto você tirou? Eu tirei 15. Eu não perdi agora a força? 25, 50. 13 é mais 40. Com 5 DM, 45. Tá 7 da vez, 20, 52. Um aí, você passou só no 15 com 25, você já passou. É 37 a CD. 37. Tá, mas eu não tava contando os bônus que vocês dão. Tá. Só tava contando 15, os meus. 15 com 28 ele perdeu tá. Força. 15, mas 25. Eu tenho 19 de força, filha, dos bônus aqui, porque eu tenho menos 6. Tá, da menos 6 dá tá 3. 15 com 22 dá 37. Passou. Ah, é. Só no seu bônus, pra quem precisar anotar redutores na força, tá aí. Não, mas o Dick também precisa, né? Yeah. Pô, o meu tá marcado aqui. Meu foi deixado no cantinho. Quer comer no cantinho? Tá marcado. Pegando seus bônus do que. Não, mas só, você passa só nos seus bônus. Bosta. Vai de um, velho. Acabou de ter um modificador. Então todo mundo preso? Não, menos o Murray e a Sierra. Preso com. preso pela... As sombras... Camaro, gente. As ondulações vão até as suas próprias sombras e aí vocês ficam completamente imóveis, incapacitados. Incapacitado. Não pode fazer ações ou reações. Isso é legal. Ah, se não posso fazer ação, como é que eu vou desprender? Não vai. Você faz o teste. Não pode fazer outra ação. É, algo repete no final de cada turno seu pra tentar se libertar. Comigo então? Tá, ok. Comigo então. É, certo. Essa foi a ação bônus do que o Celerim errou. Uhum. É, ação dele eu vou deixar por último. Isso é ação. Pela puta. Que bom, Celerinho. Opa, eu vi. Na verdade não é 37 não, CD. E tem mais 8 de bônus. É 45. Mas continua passando, amor. Ok. Beleza. Quem que ficou imóvel aí? Eu. E eu. Vocês dois? Isso. Certo. Eu que sou. Ação das outras sombras. Salvaguarda de força, CD 45. Vocês ficam imóveis ali, suas sombras param de se mexer, vocês consequentemente param de se mexer também. E aí vocês lentamente começam a afundar na escuridão, sendo sugados para dentro das sombras. E os dois joguem salvaguarda de força para tentar resistir a isso e não serem sugados para as sombras. Só os dois? Tirei um no dado, é falha. Alguns até 9 metros. Na verdade, todo mundo. Força não. Na verdade, todo mundo. Força não. Tem gente que resistiu? É você. Um nesse teste é falha crítica, não, né? Hã? Um nesse teste não é falha crítica, né? Não. Falha crítica é só em ataque. A CD é 45, a CD correta. Acabei de dar um mergulhão. 13. Um conta com um mergulhão. O que vocês estão pegando a diabra? Tava junto, só põe aí. Só põe aí. Eu tô dando 35. Eu tô dando 30. Esse é a hora de passar no teste, tá? Eu falei, mas nem isso tinha. É, preciso ver os bônus pra ver se eu passo ou não. Quanto você tirou? Tirei 13 no dado. Você tem 19, né? É. Não, você tem menos 3. Menos 3 é 22. 3. Ação 6. Do líder. Menos 6 ação de força, do segundo. Não menos 6 no modificador. Passei, Jé. Então você tira 3 do modificador. Passou? Você dá 22. Sucesso. 13 com 22, 35. Você tem pelou pra carta. Que é 5 aqui e 7 da Lisbeth. Passou, Ciro? Eu passei. 47, passou. Nossa, que metida. É, eu sou, né? Fazer o quê? Começar a jogar de druida também. Eu deveria. Tá bosta. Depende do druida que você for jogar, né? Não, de verdade. Ah, tá. A druida dela é bom mesmo. Eu não falei. Tão bom quanto meu. Calhou? E o Murray? Passou, falhou por quanto? Passou? Por... Quanto que é a dificuldade? 45. 45. Por 10. Eu tirei 11 agora no dado, mas... Jogo vantagem, eu tenho 12, eu jogo com vantagem. Ah, acho que compensa rolar, hein, mano. É que eu tenho 12 de bônus. Mas mesmo assim, mano, você tem 5 de bônus meu, você tem mais... Sim. 7 da ó, faltou 10, eu tirei isso aqui no dado. Nada merda. Não, tipo, não tem como. Não tem como. Não, é que eu posso te dar 2D4, eu posso te dar. É, tem isso também. Só que 10 eu não consigo nos 2D4. Eu tenho que tirar 16 pra contar com a média dos 2D4. Você consegue fazer uma inspiração básica pra te ajudar? Também. Não, é só em check. Pra mim é só check. Pra vocês eu consigo save in front. Você pode usar o ponto heróico não pra revelar, mas pegar aquele bagulho do Griel, de somar... Coisa extraordinária. Não. Segurar. Então tá bom. Ou tem uma resistência lendária também, caralho. Não, segura, vamos ver o que vai começar a acontecer depois. Eu posso, se for começar a ficar você muito ruim, aí tragado. Eu posso falhar. Mas eu não é insta, né? Vai afundar ou não vai? Eu falei. Falhou? Ok. Vocês iam o Celerinho afundando, né? A Toph começa a ajudar a Ciri, dá um grito pra ela: Toph, resista! Aí a Toph fica em pé ali, né? Mas o Celerinho desaparece nas sombras. É, viu? Foi insta. poderia tentar. Pensando o que é petrificação? É três turnos? Não sei. Vai pra sombras é ação. Vamos fazer a ação desse cara aqui também. Reação, o terceiro, repete, sugar para sombras. Salvaguarde força de vocês. Tirar um 20, vai tirar uma carta e... Não. Passou longe. Ó, se liga no Hashi. Tira 20 aí, Champs. Ó, 18, não é? Mas no branquinho 20, foi 3. 20. Aí, ó. No branquinho foi 3. Não, é que o branco é influência, galera. Influência. Se é os dois, dá de boa. Agora, quando é um só, aí é só o branquinho. Passou longe de um lado, hein? Quem falhou? Toff. Em seguida, a Toff desaparece nas sombras também. Vai ficar só eu! Ação do quarto. Aí, de novo. Vou tentar puxar a Sierra e o Murin agora. Difícil, hein? É, tipo, não ia adiantar. Eu ia falar. Em algum momento eu ia falar, só ia gastar recurso. Ó, 20 agora, hein? Aí, ó! Eu tirei 20 também. Mas de novo! Mais um! E a terceira carta? Ó, esse aqui é o seu. É bom pegar recursos que vocês vão precisar. É, eu também quero, só não vou jogar. Tá afinando meu. Ó, eu vou correr, eu posso dar dash, eu vou embora e vou largar o murinho aí. Posso dar um dash com uma ação bônus. Passaram? Sim, passei. Ok. Ainda tenho uma, duas ações. Certo. Como ação dos dois que faltam, eu vou atacar a Toff no celeirinho, que é lá de baixo. Bosta. Essa carta vai valer se ele fazer uma ação de ataque? Tá. Você vai. Você sim. E aí no meu turno ela perde. Aí ela... Aí eu descarto. Começa tocando com um. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. O Deus tá influenciando que a gente causa dano mínimo. Se eu usar uma carta pra usar dano máximo, isso influencia ou não? As duas cartas se anulam e você rola o dano normal. Tá. Mais com menos dá menos. Dá mais. Não. Mais com menos dá menos. Ok. Tem dois que podem fazer ação, mas tudo pode fazer ação bônus ainda. Duas ações, vou fazer uma lá embaixo e uma lá em cima, então. Uma lá embaixo e uma lá em cima. Certo. Vocês estão num local que vocês não conseguem enxergar nada. Também não conseguem ouvir. Tô em casa. Vocês estão completamente cegos, surdos e loucos. E loucos. E vocês não conseguem respirar. Vocês estão automaticamente sufocando. Puta, vocês conseguem sobreviver por uma quantidade de turnos equivalente ao modificador de constituição de vocês. Puta que pariu, eu tô fudido. Minutos, não? Ele tem um de constituição. Minutos é pra prender a respiração. Ah, quando você tá sufocando, é turnos do modificador. Tem dois turnos, pô. Ah, tá de brincadeira, vamos lá, né? Não tô, aqui. A Toff vai morrer de novo. Eu tenho três. 17, meu. Certo. 17, mas... Ah, é verdade, e mais pior, 3, né? Mais 2, pode a Toff continua incapacitada. 3 turnos, corrige. 3. 17. É junto, a gente é junto, então. 17. Celerim, pra você se mexer nesse local, é como se você estivesse imerso num lodo. Tá? Seus movimentos eles ficam extremamente lentos, letárgicos. Seu deslocamento é reduzido à metade. Tá? E qualquer ataque que você fizer é feito com desvantagem. Mas só se atacar a Toff, né? Porque eu não tenho, que eu sei onde tá. É. Em compensação, os ataques deles que estão imersos na sombra atacam, acertam automaticamente. Então, um ataque na Toff e um ataque no Celerim. Mas na Toff você ainda joga porcentagem. Não, porque eu joguei na outra rodada. Uhum. Já quebrei a camuflagem dela. Até o fim do turno. A boa notícia é que eu não rolo dado pra atacar. Então eu não vou tirar um crítico. Mas a gente vai perder força. Uhum. Vocês vão perder força. Se eu perder. Ainda bem que não é constituição, né? Senão... Ah, não, espero que eu não perca muito mais força. Eu falei, dá uma ficha da sombra aí, velho. Mais fácil. Então vamos lá. Eu tô jogando todas as rodadas. São 3D10 mais. Opa! Tô atacando com quem? Tô atacando com o que não é o líder. Então, esse cara perdeu força. Então ele tá com menos 1. Então são 3 D10 mais 17. Então vamos lá. 8. Com mais 8, 16. Com mais 1, 17. Mais 17, 34 pontos de dano cortante mágico. 34 pontos de dano necrótico. Tá. Mais 7 pontos de dano obliterante. 34, 45. E percam 3 pontos de força. Peraí, isso é em um de vocês. Você já notou? Então valeu pra você. Agora o segundo ataque é no celeirinho. Você adiantou? 10 é 0 ou menos 1 já? 0. 8, 11, com mais 10, 21, com mais 17, 38 então pontos de dano cortante necrótico, 38 cortante mágico, 38 necrótico, 6 obliterante e perde 5 pontos de força. 44. Ele tomou primeiro. Deixa, você adiantou, né? Não, é um ataque em cada. Um ataque em cada. Imagina se ele dá o outro. Esses caras ainda podem usar bônus action todos. E agora o cara que é o líder deles vai atacar a Ciere e o Murin, que estão lá em cima. Então ele gastou ação bônus pra travar a Toph pela sombra e vai usar a ação dele pra... No ataque você faz com desvantagem ou no irmão, caso você tenha vantagem. Por causa do efeito da carta. O que foi? No ataque você faz com desvantagem quando você me ataca, por causa do efeito da carta. Ah, entendi. Até no próximo turno, né? Entendi, mas eu não vou rolar ataque contra você. Vou gastar minha ação e vou usar gelar o sangue. Uma ação, um alvo, corpo a corpo. No caso de você. Salvaguarda de destreza, CD 45. Ah. O bom é que minhas CDs são baseadas em Constituição. Relaxa, o Bredão tá tirando. Tirando força e destreza. Não, acabou, né? Eu capacito perto da concentração. E eu não tô mais nem lá também. Não, ainda tá valendo esse efeito. Não, tá valendo, mas não vai perder mais. Por quê? Porque a primeira concentração tira... 17 com 6? A magia. A incapacitado tira a concentração. Mas você não tá incapacitado. É um toque. Aí é área, né, magia? É só toque que foi incapacitado. Mas é área a magia. Mas o que tem? Eu saí do plano, saí e fui pro outro plano. A área continua? Não, continua. Continua. Você não tá em outro plano. Não tá na sombra. Não. A gente já tá no plano das sombras, não tem como sair do plano das sombras pro plano das sombras. Você tá mesclado à sombra. Você tá só numa sombra. Você é tipo o Theon entrando na Terra. Depois, quando acabar todos os ataques deles, faz um save de constituição. É constituição ou é destreza? Sabedoria, você falou. Não, armadura. Destreza. Ah, explodiu, né? Armadura eu não sei, eu não tenho. Armadura? É, tava com um pouquinho de dano, hein? Tava com 120 acumulado. Ah, ok. Eu tomei mais 38. É. Então, beleza. Explodiu. Cabumba. Pode ser que isso salve. É, quanto deu aí, Morin? Passou? Não. Não? Não. Ok, então você toma o dano de um ataque normal. As sombras, elas surgem do solo, envolvendo o Morin. E quando vocês pensam que ele vai ser sugado, vocês veem ela esmagando ele. Puxando a força dele. Pra escuridão. Acho que depois a gente consegue descansar. 14 com mais 3. Só eu usar a magia da mansão. 17 com mais 18, 35 pontos de dano cortante mágico. 35 pontos de dano necrótico. 6 pontos de dano obliterante. 41 de dano total. 6 obliterante. E perca 6 de força. Nossa. Esse é o que mais dói. Esse é o que mais dói mesmo. Qual que é o total? 41 de dano. É, porque você toma toda a metade, então como os dois são iguais. Né? Ah, então, 35, 35, 6. Tá 41 de dano no total. Ficou desacordoado. Só perco 2 então. Desacordoado. Mas você tem 30 e quanto de força? 40, você tem 40 de força. 12. 35. Tem 36. Você perdeu 12, tá com 24. Eu tenho 6 de força agora. Eu tenho 21 por causa do item. Então, sem o item eu tenho 15. Então eu tenho 11 normal. Quanto quando eu não tô transformado. Você devia transformar, né, Bredão? O obliterante foi 6. É ação. Ah, é ação, só transformação? Então 41 de dano total. Pega um nível de druida que vira, vira bônus, vira react. Olha o papelzinho ali, se quiser. Ok, minha vez foi. Tá, agora você faz primeiro o save de destreza. Save de destreza? É. Para os que foram afetados. Não, pro dano. É a área, né? A armadura explodiu. A armadura, ok. Tá, Jeff, eu vou usar o manobra do contra-ataque. Eu não sei quão perto vocês estão de mim. Eu não sei se é no meu turno, eu só posso fazer isso agora. Força. Quando uma criatura atacar você com ataque corpo a corpo... Aí vai tomar metade. Ah, não, é errar, tem que errar. É, e eu não usei ataque corpo a corpo, então... Então faz um save de destreza também, Caps. Que tá aqui, filho. Todo mundo save de destreza. Eu não sei, porque vai que eu pego uma cartinha. É. É, 30, é 37 dificuldade. É de boa. 16. Oh, 20 natural. 16. Vou pegar mais uma cartinha. Você pôs esse dado no forno, né? Impossível. Não foi isso. Mudou 34, valeu. Qual que é a CD? 37. 37? Isso. É destreza. É destreza. Destreza tem penalidade de menos 2. Ah, justo, tá, da magia. Achei que é o mais total. 17. Mais 17. Falei em todos, então. É, vai se ferrar, 34. Falei em todos. Tá, 150 de dano de força. Ah, tem resistência lendária? Não. Opa, é magia isso? Não, não. Aí tem mágico. Então, beleza. Dano? Force. Force, 150. Force, 150 de dano force? É. Você tava no 75, Carlos. É, metadinha. Isso porque você tem resistência, você falhou no teste. Você falhou no teste? Entra é verdade, pouco lá destreza. Embaixo tem faço teste também? Faço, né? A gente tá perto, é 4 metros e meio. Tá, é. Sim. Deve estar, não sei onde a gente tá. É, mas vocês querem montar um tabuleirinho aí, vamos. É, você já tá tomando metade, se você passar, você não toma nada. Eu acho é que a minha explode também. Acumulando os danos que eu tomei na outra, mas esse dano que eu tomei agora. Ah, e eu não sei como tá a sua conta, mas o meu, isso daí não entra na armadura. A armadura não resiste à força, você resiste por causa da sua fúria. Eu tô falando por causa do dano dele. 37. Não, você precisa começar a contabilizar certinho, cara. É, eu... 18 no dano. 38, só se toma passou. Zero. Tomei zero de dano, passei no teste do... Fala um bilhetinho aí na ficha, toco. Pra sim. Contar só o dano da armadura. É, eu tenho, eu ponho separado aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, armadura. Ah, que legal. Não, na verdade, eu tenho isso aqui passivo, tá ligado? Vou me curando por cada turno. Se você quiser anotar, você tomou... 35 esse turno. Porque você toma metade, porque metade você é resiste e metade vai pra armadura. Entendeu? Na verdade a minha cura é superior, porque é no meu nível de monge. Entendeu? É, mas aqui é nível de personagem. 35? É. Você vai curar um de 10 mais 34. É o Second Wind? Sei lá, tem um... É Second Wind. Eu recupero 10. Acho que dá pra aguentar uma pancadinha por enquanto. Acho que dá. 45 mais 35. Ó, por enquanto, ó. 41 mais... 20 polegadas. Quanto foi o seu? 150? 75. Nossa, é grandão. Eu tô achando que o lugar que a gente tá é pequenininho. Não, entra na armadura. Não, na verdade vocês estão no corredor, né? É, a gente tá no corredor. Vocês estão no corredor. Eu uso isso aqui, pô. A gente tá... Ainda usa isso aqui, ó. A gente tá no entroncamento. Tá na esquininha. Celular, ih, essa, o mapa tá se esvaindo. Não, mas pode tirar agora que a gente tem aqui, né? É. E também não sabe, agora não se esvai mais. Isso aqui eu espirrei álcool. Não, eu posso, assim, eu posso passar uma caneta em cima e apaga. O que é? Magia isso? É. Aí quando você apaga, apaga os dois. Nossa, essa caneta tá ruim em fogo. Você colocou álcool aqui, amor? Ou será que é o apagador? Não sei. Nossa. Acho que vou saber isso. Eu acho que... Claro, mano. Vou passar o álcool aí. Nossa, essa caneta tá manchando. Antes que a gente... Antes que o mapa vá pro plano das sombras também. Vai ficar tudo meio empurradinho. Foto do meu amigo. Olha, tem um álcool aqui. Eu perdi... Dá um cu pra nós aí, Jeff. Tô um pouquinho... Tô formigando, cara. Tenho 680 de vida máxima. E que 466 de dano. Ficou forte a caneta mesmo, hein? Uau, é por isso que eu tô falando, essa caneta tá muito forte, tem alguma coisa errada. E tinta? Não. Troquei por um pincel atômico. No mínimo você já colocou álcool dentro. Pra fazer isso, não usa mais a roxa no tabuleiro, não. Não, ok. A entrada da sala tá aqui assim, ó. E vocês estão aqui, ó. Nossa, pra ter gente passando aqui. Só uma esquininha. Põe isso aí. Aqui, ó. Pra vocês posicionarem na esquininha. Quem tá, foi na frente? Eu fui na frente quando eu tava com o espelhinho. Então, essa aqui. Isso. Só a verde. A gente tá aqui atrás. O cara tá aqui. Tá aqui. Essa carta já foi também. Teoricamente tem um aqui. Tá embaixo aqui. Teoricamente tem dois aqui junto com a Toff. E um junto com o celeirinho aqui. Pronto, assim. Mais ou menos isso. É isso que vocês teoricamente enxergam das ondulações no pino da parede. Aí agora você faz sabedoria pra música. Pera aí, tem que rolar primeiro destreza. Destreza eu falei, tomei 150, né? Isso. De force. Force damage. Ok. E agora sabedoria. Isso. Agora é 37 com desvantagem. Com desvantagem? É. Sabedoria tem mais 18. Que dado é cuidado. Ok. 4 falhou, 12 falhou. É que é. Ah, é joga normal, tá certo, né? É, então, ó. Esses daqui falharam, né? É. Esses daqui, teoricamente, estão passando. Isso. Só que eu vou rolar de novo pra ver qual que é o menor valor dos dois. Ah. Esse é o menor valor, então todos eles falham. Então agora vamos lá. Força. 1. Destreza. 2. Nossa, tá ruim os dados, hein? É que as outras tá difícil. 1 força, 2 destreza. É que eu tenho 7 dados lá dentro, Breno. Meu Deus. Continuo com. Pega esse aqui, ó. Segura o rachinho. Por isso que eu tô trocando meus dados. Eu tenho vários D20 que eu disse, eu vou trocando. Cada hora eu pego um, porque eu, geralmente não sai 20 no mesmo dado. Com menos 2 de penalidade na força, menos 2 de penalidade nas habilidades de destreza. Ok. Que mais? Menos 3, destreza, né? Menos 3. É, tá. Não, nada. Tô, penalidade, não a redução na destreza. Sim, sim, é. Penalidade nas habilidades que. Sim, é, que do modificador. A redução foi 6, é. Não, é o seu turno aí, o quê? 4 e 2 aí, ó. Nossa. Tô brincando em bananesa. Marie, deixa ele que ele não gosta de brincar. Com você. Ok. Toff. Não, Murin, você. Desculpe. Ela achou que ela ia brincar, mas não vai. Desculpe. Hoje não. Hoje tá. Vou atacar o chefe dessa outra que atacou, né? Eu lá, que. Eu tô baixando, não. Tentou subir sugou meu sangue. Ok. O Bugbear Vampiro. 17. Tá sem. O Eu vou usar 39. O ataque descuidado. Não, 46. A gente tem desvantagem em ataque? Sim. Tem. Então vou usar o ataque descuidado pra jogar normal. Mas você tá aqui, não tá? Ah, que a Toff sumiu, né? É. Então podia flanquear com a Toff. Eu não tenho espaço pra fazer isso aqui, ó. É, não dá. Não, você tem espaço à vontade. Só tem sombra ao redor seu aí. Uhum. Você pode usar tá um até físico. Aqui se você quiser, ó. Ah, tá. Não deu um bagulho físico aí te atacando. Você vai ter que acertar o ataque e depois acertar o D20. Imagina o seguinte, vocês estão num local que é acarpetado, chão e paredes. E de repente ao seu lado, você vê o carpete fazendo assim, ó. Você sabe que tem alguma coisa ali. Embora você não esteja vendo a coisa. Só o reflexo da ação da coisa embaixo do carpete. Só que esse carpete são as sombras. Você vai ter que atacar o chão e as paredes e tentar acertar. E ver se rola de acertar. Então, teoricamente, ele consegue flanquear. Ou não? Flanco não é uma opção. Tem dois aqui? Sim. É uma opção? É uma opção. O chefe, ele tá, seria posicionamento do chefe pelo movimento do ataque. Ele estaria em que posição? O que atacou você é esse mais clarinho aí, ó. Esse que tá na frente da... Isso. Tá, então eu vou me posicionar. Na teoria, ele pode flanquear com a gente que tá lá embaixo. É, não sei. Se tivesse vendo vocês, né? Não, porque é uma ameaça pra eles, né? Lá embaixo. Ah, sim. Mas como é que ele vai saber o posicionamento? É. É só mirar na sombra, cara. A sombra tá aqui, ó. Faz uma diagonal aqui, ó. Aí acerta a top e a top cai. Vou cair. Por que você tá fora da sala aí, ô? Porque é como se ele estivesse aqui. É como se ele estivesse aqui. Só cima. Pra ver a pedrinha, pra não derrubar a pecinha. Só a parede aí. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Será que você terá que pegar lanche? Lanche não. Não, lanche posso adicionar depois. Se você jogar com vantagem, você joga. Você gasta em inspiração se tiver. Não, mas ele tem um ataque descuidado. Tem um ataque descuidado. Mas ele não quer tentar anulando. É, tá anulando. Mas aí não vai conseguir. Ela não vai conseguir a vantagem. Joga normal, tá bom. Ó, se liga no rachinho. Aproveita que esse cara tá perdendo destreza aí, aí perde o CA também. 26. Perde CA. 26 no total. E o ataque deles é baseado sempre em força, né? Tudo tá corpo a corpo. Então, fica mais difícil deles atingirem com ataques normais. Pega o bônus de ataque e foi menos 6. 34. Não, 28. 28, 34, 34. Total. 34, passou do CA? Nem fudeu. 34? Não. Faltam uns 15. CA 41 menos 3. Quase. 38. Agora. Voado. Oh, segundo ataque. Mãe, tá fraquinho. Tá virando drag. Tá virando drag. Tira 20, vai, chance. 30. Soma 2. 36. Falhou. Falhou. Tá, pera aí, deixa eu ver. Olha o ATPK vindo aí. Não, para. Pode é um top morrer de novo, talvez o Murray. O Murray tá perigando, hein? Só a força que a voa. É. Parece que os D6 mais altos tiram do Murray. Dura se morrer o Celerinho e a Ciel, né? Peraí, não tem quem ressuscita. Mas se morrer o Celerinho, eu reencarno ainda. É pra reencarnar eles. É. É que eu fiquei reencarnado. Quando você errar um ataque com a arma, você pode escolher atingir o alvo. Dádiva do poder. Poderio de combate. Como eu errei o ataque, eu uso a dádiva e acerto o ataque. Ok, então joga um D20. Tem que tirar mais do que 15 pra atingir ele de fato. Dá pra mim também, jogar o cara, atinge isso. 75% de camuflagem. Vou rolar os dois D20 então, pô. Se tirar mais de 15 um, pega agora o cara. Agora você pode jogar um Luck. É, aí sim. Mas espera pra ver primeiro, né? Oh, bora ver, espera, pega a carta aí. Não, nada. Se quiser jogar o Luck aí. Acho que eu vou pôr o Luck aí mesmo. Use. Aí rola dois? Não, você rola um D20 e você escolhe qual você usa. Eu escolheria o outro, qualquer um número que saísse. Porque você saiu. Ah, isso aí, Otum! É 15! Acertou. 15 errou. É mais do que 15. É mais que 15? Errou então. Somos dois. Errou. Eles têm 75% de camuflagem quando eles estão imersos na sombra. Caralho! É uma coisa que vocês ainda não descobriram que acontece quando eles estão imersos na sombra, que eu tô aguardando pra vocês descobrem. Eles quando eles estão imersos na sombra, eles têm vantagem total. Ok. Como tira essas sombras? Você atinge com tudo, Murin, a pedra. O machado se crava na pedra. Estilhaços de pedra voam, certo? Mas não fere a criatura que está escondida ali na escuridão embaixo de você. Perfeito. O que mais? Acabou? Agora sou eu. Errou? Então é top. Uma vez eu tenho que ter a chance de cair daí. No caso, eu faço teste de força pra poder ver se eu saio do. No final do seu turno, você repete a salvaguarda de força. Tá. Ô Jeff, uma pergunta. Ou gasta poder aí pra já sair no começo. Uma pergunta. Você não tem um negócio de monge? Na sessão passada. Você sai. Eu usei o surto de ação. E a minha sombra usou o surto de ação também. Dá capacitado, né? Aqui fala que eu posso usar duas vezes. Contaria como se eu tivesse usado duas vezes, porque a minha sombra usou. A sombra que usou. Não você. Então eu vou usar meu surto de ação pra tentar atacar de novo. Ah, então beleza. Só achar a ficha do monge aqui, eu sei. Eu tô procurando aqui também. 10 mais. É, acho que eu acertei agora, né? Tava falhando tudo. Então. Tá 38. Você quer manter esse dado aí pra ver a camuflagem ou quer jogar de novo? Não, ele tá fazendo um ataque. Tô fazendo um ataque. A pergunta é, você quer manter esse ataque pra resolver a camuflagem, esse dado pra resolver a camuflagem também, ou quer rolar outro dado? Não é mais de 15, eu vou usar um 10 encantamento pra... ou fixar, ou medo. Para eu tô perguntando, você vai ser esse dado que tá aí, ou você vai jogar um ataque, um dado pro ataque e um dado pra camuflagem? Dá pro ataque, um dado pra camuflagem. Então, beleza. Então, com esse valor, você já atinge ele. Nossa, se passa na camuflagem. 38 CA? 38 CA? 38. 16 ou mais, hein? Ah, é. Putz. Você nunca usou pra ficar invisível. Ação de ataque. Quantos ataques tem por ação? 2. Então, joga mais um. Eu vou jogar 2 já. O branco é o ataque e o preto é a camuflagem. Preto é a camuflagem, ok. Que é da sombra. Falei. Puta que pariu, hein, Murin. Gasta luck agora. Da camuflagem foi bom, não foi? Já foi 11. Foi 11? Daqui parecia 17. Foi tudo ruim. Foi tudo ruim, já vi. Ok, vocês iam tentando acertar a sombra e só fazendo buraco no chão ali. E fazendo barulho. Calma, Murin. Top. Então ele sai assim. Eu estou incapacitado, então eu quero tentar fazer uma magia a partir de mim mesmo. Eu usar meu corpo como se fosse um condutor e explodir uma bola de fogo. Tá. Não entendi. Eu não posso me mexer. Você então, não pode fazer ações. Então. Você vai gastar um ponto heróico pra poder fazer ação. Eu vou fazer a minha ação. Ok. A minha ação que vai ser a partir de mim. Tipo, eu não vou me mexer e fazer bola de fogo. Vai ser a partir de mim que eu vou estourar meu ki. Ok. Ser equivalente a uma bola de fogo, tá? E aí eu vou transformar ela em dano de luz. Tá. Sacou? Dando radiante. Perfeito. Vou usar meus poderes metamágicos para poder dar o dano máximo. Como o dano mínimo, então vai pegar metade disso, rolar, né? Eu vou ter que rolar. Uhum. Mesmo assim, né? Certo. Tá. Dano radiante, você quer? Dano radiante, eu vou trocar. Ok, beleza. Mas. Bola de fogo, quanto que é o D? Sua bola de fogo? É deu 8, né? Deu 10. Não, é D6, deu 8, exato. Então é 10, qual que é o máximo? 13 deu 8 vezes 2. 26. Que é vezes 2? Que eu vou dar meu sorriso metamágico, tá ligado? Ainda assim não vai compensar porque eu tenho que jogar o dado. Você vai rolar, é. Você tem que rolar de qualquer jeito. Ou você vai dar o dano mínimo ou você vai rolar. Eu vou dar o dano mínimo. No mínimo, se eu dar o dano mínimo, eu tô dando 26 por enquanto. Não, 26 mais sua inteligência. 26. Vai dar 42. É uma bola de fogo. Isso. Bola de fogo. Uma bola de energia. É. De luz, desculpa. É, bola radiante. Uma bola de luz, né? 42. Tá. Joga um D100, tem 50%. Ele tem 50% de chance de ignorar isso daí. Tá. Por ele ser incorpóreo. É melhor a chance porque você tá junto com ele na sombra. Uhum. Mas ele ser incorpóreo. 73. Perfeito. 37. É que eu. No desenho eu sempre faço o inverso. Caralho! Mas tudo bem. Ok. Explode. Nossa. Certo? Luz ilumina. Vocês viram um clarão ali. Abaixo dos pés de vocês, no local onde a Toff. A Toff desapareceu. Vocês viram um clarão. Qual que é o 6? Ela não atinge. Não, não atinge os aliados. Vem um clarão ali. E que desaparece tão súbito quanto ele surgiu. Bosta. Mas isso não. Você percebe que a sombra lá. A criatura, o bugbear sombrio, ele tá se mexendo ao seu lado, circundando você. Como se ele respirasse próximo a você, te provocando, tentando te amedrontar. Tá? E quando você se irrita e faz explodir aquela luz ao seu redor, você percebe que ele continua circundando você, como se a luz atravessasse por dentro dele. Sem causar dano a ele. Tá, agora eu vou tentar fazer o teste pra ganhar uma carta, pelo menos, né? Então, joga um D8, é. Joga você, porque eu tô azarado hoje. Joga um D8? É, é a inspiração bárdica. Mano, se tirar, se me der 20 na inspiração, eu passo. Eu jogo inspiração se você quiser. Eu podia ter jogado, eu avisei, ó. Olha aí, ó. Jogando, ó. Não, mas não passa. Eu teria tirado 8. É 45, né, Jé? 45. Então, 19. Mais um 20. Mais minha proficiência, vai. É 30, 29, mais 5. Não, 30. Você tem 12 pra ciência. Não, mas eu tô tirando daqui. Tô arredondando pra 20, tirando 1, entendeu? 19, 20, entendeu? Então tá 31. 32, 31, mais os meus 5, 36. 36. Mais um do bagulho. 37. Não passaria nem chance total. Continua incapacitado. Sim. Ok. Talvez se eu tivesse 21, 8 no D8 aí, ó. É. Vocês têm que dar dano nesses caras. Vocês têm que dar dano nesses caras. Mas. Dá dano, porque eu nem mexeu, tô me mexendo. Chão, você não deixou me mexer? Não. Deixa eu não mexer essa versão do dano. Eles têm pontos fracos, a D&D Feelings. Só precisam captar os pontos fracos deles. Ok. Celerim, então. Tá. Deixa eu ver como que bate em alguém em forma gasosa. Forma gasosa? É, eles estão praticamente desse jeito. Não é forma gasosa. Não é forma gasosa, é como se fosse. Não é como se fosse forma gasosa. Não, como se fosse outra coisa. Como se fosse outra coisa. Tipo assim, o que eles estão com o Jean já falou é como se eles estivessem mesclados as sombras ou a parede, no caso. É. Eu as rochas. É? Eu vou. Com a minha ação normal, então, como eu posso me mexer? Eu vou. Toph, cadê você? Tô aqui no escuro. Vou até a Toph, vou tocar nela. Restauração menor. Toph, você não escuta o Celerim falando. Nem com a mesma, com a minha audição? Vocês estão completamente surdos, né? Tá surdo? Surdos, né? Tá. Surdos e cegos. Não, não, digo assim. No, percepção às cegas, se você tiver, você consegue sentir o local onde ela tá. É, e também a memória, né? Tipo, eu sei de onde ela foi sugada. Certo, mas antes, assim, qualquer ação teria 50% de chance de falha. Acabou de estourar uma bola de fogo de luz, né? Que aí a gente pra ele, tanto faz que ele tá cego. Ele tá cego, viu? Que tá nas sombras. Todo mundo tá cego. Vocês estão dentro das sombras, vocês não veem nada, não vê nada. Ah, então eu vou até onde a Toph tá, pela percepção. Quem tá lá fora que viu. Quem tá lá fora que viu. Não sei. Sabe Shinji no Oceano de Dirac? Mar de Dirac? Não. Shinji quando é sugado pela sombra? Evangelion? Sim, tô tentando chamar a mente. Ok, puxa da mente aí. Vai até a Toph. A restauração menor, você não está mais incapacitado. No caso, eu tô com movimento normal. É, já se mostra movimento normal. Mas tem ação, tem tudo mais. Certo. E restauração menor tem componente somático e verbal? Deixa eu ver. Eu vi que eu tenho toque. Mas ele pode fazer sutil, né? É, posso fazer sutil. Ok, então faça sutil, porque deixa é complicado fazer magia nesse ambiente que você tá. Deixa eu ver se tem. Os gestos são prejudicados e pra você falar também é complicado. Deixa eu ver. Você, já vi se você está sufocando, né? Vocês estão sufocando. É verdade, vocês... É o segundo turno. É o segundo turno agora. É o primeiro, na verdade. Então, vai começando com você agora. É verbal e somático. Eu vou gastar um ponto de feitiçaria pra... Agora, é o segundo turno, né? O segundo turno começou agora. É que o nosso turno... A gente foi jogado fora do nosso turno. Então não conta, né? Não, a partir do momento que jogou. Então, você jogou o primeiro, eu tô jogando meu primeiro. Então vai começar o segundo turno agora. Vai ter até você jogar e é o segundo turno. É, vamos fazer o melhor pra vocês, então. Essa é a primeira rodada. Puta, eu queria um dadão grande agora, um D6 gigante pra contar isso. Não tem os de... É, eu vou gastar um tem, bem lembrado, de feitiçaria, mano. Então você vai usar magia sem verbal, só tocar. É. E ação bônus eu vou me transformar... Então é o primeiro turno do sufocamento de vocês. Já. Dois turnos só. Eu me transformei em dragão, então agora minha constituição vai para 30 e minha força para 38. Agora vai passar no seventor de força, né? E agora eu não morro sem se perder força. Boa, garoto. Ganhei vários turnos. Não, quem não morre, morre sim. Bom, a minha força... A gente pega as características de força, destreza, constituição, bicho. Sim. Substitui. Então, se a gente perder, perde do bicho, não perde a nossa mesmo. Mas se chegar a zero de força, é morte, não é destransformação, não é zero PV. Mas eu substituo quando eu transformo. Substitui o quê? Mas ele tá dizendo assim, se você perder os 30 e poucos, você morre. Você sim, se eu perder os 38. Você morre, mas eu, entre aspas, eu zerei aquele 5, tá na minha forma humana só. Sim. E eu tô com 38 de força agora. Mas quando você perde a força, o efeito é morte. Quando você tá em forma selvagem, transformado, qualquer coisa, você perde pontos de vida e você zera os pontos de vida, você volta à sua forma original. Se tiver ponto de vida excedente, ele tira dos seus pontos de vida da forma original. Sim. Né? Aí ok, isso é perda de pontos de vida. Agora quando o efeito é morte, você morre mesmo. Sim, então se perdeu os 38 já era. Uhum, mas eu ganhei mais 32 de força. Eu tava com 6. E foi isso daí. Gastei uma magia, fiz a minha ação bônus pra transformar. Ok. Se ele, você. Eu? É. A gente precisa fazer algum teste pra sair das sombras, né? Final do turno. Você precisa querer sair das sombras, né? Não. Você não buscou é uma ação, isso. É uma ação. É uma ação. Tá bem mesmo. Como se eu tivesse agarrado. Não, de boa. Eu vou, então... Tem outras formas de sair também. Aí criatividade. É, bate nas pessoas também acho que funciona. Eu vou fazer o que eu fiz no outro lá. Concentração. Da outra vez. Vai meter um raio de luz? Não, no outro combate. Eu vou estabilizar pra ele ficar nesse plano e não ficar mesclado às sombras. Eu vou desmesclar ele. Forçar fraca. Isso. Ok. Inspiração. Vamos desmesclar essas porras aí. E a força fraca, né? Isso. Foi bom. 16 mais 22, 38. 38. De constituição? Força. Faz o retro de força aí, você deu 38, mano. De força? É. De força? É porque a força fraca é força. Então imagina que. Não, você usa força pra determinar a dificuldade. 38. Mas tá tentando alterar a minha constituição. Então eu jogo de constituição. Pensei que sabe, tanto faz. Você está tentando causar um efeito no físico dele, certo? Mas eu estou usando a força fraca de sua. Tudo bem, mas está tentando alterar minhas moléculas. Minhas moléculas são o meu vigor. Então eu jogo um save de uma salvaguarda de constituição. Tá bom. Tá, constituição tem mais 19. Eu começar a usar runa aqui. Eu não posso usar luck no teste. Você está fazendo isso para todos, né? No ataque, né? No teste só no ataque. Está fazendo isso para todos? É, se eu pudesse fazer pra todos, eu faço no ambiente, eu faço. Certo. Alcance curto. É, porque aí eu já consigo, talvez, já trazer os meus amigos. Independente se vocês passarem ou não, eu trago eles. Ok. Ele vai dar um bug ali na hora. Por quê? Porque entrou um elfo. Eu quero uma carta. De quê? Que carta? A 1, né? De 20. Uma de 20, uma de 1? É. Isso é uma magia? Não. Não. Então tá. Com esse aqui eu passo... É 19 pra passar. Tirei 20? Não, sim, né? Não, nos é que todos os outros você falha, entendeu? Calma aí. Segura essa carta aí. Desculpa. Esse aqui eu passei e ganhei uma carta. O que é essa carta? Ah, eu sou um de fazer isso. Gostei dessa carta aqui, foi muito boa. Tem que tirar 19 pra passar? É. Eu vou rerolar esse 1, que eu não gostei dele. Tirou 2. Tirou 2, tá um embaralho na carta, pelo menos. Ok, eu tenho resistência lendária? Não. Sou infernal? É, vamos transformar. Que não? Desde quando o Minion tem resistência lendária? Não é você que determina isso. Tem nada nome. Me dá resistência lendária, é tá? É Bugbear ou é Ser Conde ou Bugbear? É! Só o que faltava agora. Quando é Minion que eu vou ver, tem resistência lendária. Ok. Só o líder deles é que passou. E os meus amiguinhos? A gente tem que fazer testes também? Você não. Sim. Seus amiguinhos continuam imersos na sombra. Eles não voltam. Mas quatro das sombras agora, ó, voltam e aparecem pra vocês. Boa. Vocês veem quatro sombras emergindo da escuridão e aparecendo diante de vocês aí agora. Só o chefe que não apareceu? Só o chefe que não. Onde eu meti machadado, só tem machado no chão. Só. É. Então, só tem lasca, não. Só tem corda, pedra quebrada. Então vamos fazer assim. Joga sua salvaguarda aí pra perder. Pra ganhar exaustão. Iludido. 2 minutos. 9 e 7. Então vai dar. 38. Passei, só no dado. Só no dado, tomando seu cu. Eu tenho 32 mais 9. Então não é só no dado. O 9 não, não passa. Só no dado. O dado não passa, 9 não passa. Meu dado passa. Então agora eu vou gastar 2 pontos de feitiçaria e vou dar um raio solar nesse aqui, ó. Em bonus action. É que não é nesse aí, né? É nesses aí. É nesses aí, então eu vou pegar pra cá. É. Porque aí eu pego 2. É uma linha reta. Você pode vir aqui e pegar 3. É, eu vou vir pra cá e pego 3 aqui, ó. Por que você tá empurrando o carinha? É, você tem que vir pra cá. Porque eu sou intangível. Justo. Eu sou bichinho, então eu posso ocupar. Ah, ok. O mesmo espaço. O mesmo espaço. Não é por causa dele, não, é por causa de mim. Tá, ele também pode ocupar o mesmo espaço que vocês. Ah, então tá ótimo. Então eu vou atrás dele e faço assim, pshum! E acerto esses 3 junto com a Toph. Mas a Toff ainda tá nas sombras. Então. Isso. Certo. Se não sabe raio solar. É. Isso, faz cega. Um... Dano de... Radiante. Radiante. Você deve realizar uma salvaguarda de constituição com desvantagem. Certo. Porque você é muito vivo. E você deve jogar um D100 pra cada um deles, tem 50% de chance de falha. Salvaguarda com desvantagem? É. É... 50 ou menos, 50 ou mais eu acerto? 50% de chance de falha, 50 ou menos você erra. 50 ou menos eu erro. É. Passou? 60. Passou no primeiro. 73. Passou no segundo. Falhou. 40. Falhou. O último lá, o raio chega meio fraco, atravessa por ele sem ferir. Isso. Mas os outros dois, salvaguarda de... Constituição. Constituição. Desvantagem foi um 2, falhou. Foi um 11, também vai falhar provavelmente, né? 39, tá. 39? É. É, não, o meu deu 30. Então, toma... 6. 6? A gente causa dano mínimo. É 6 de 10. vezes 2, 12. É. Então, vezes 2, você vai tomar 12 de dano. 12 de dano, ok. Caramba, dano mínimo é muito ruim, hein? Não digo. Eu posso causar dano máximo. Que mais, Sierra? Só, já usei ação, já usei bonus action, certo. Já me movi. Vou deixar a reaction pra caso alguém faça alguma coisa que me interesse. Beleza. Então, a vez das criaturas. As criaturas agora estão aí com vocês. Eu vou jogar pra cada criatura um teste de inteligência. Teste. Eu posso jogar um teste... dificuldade 20, ou eu posso jogar uma salvaguarda de inteligência com dificuldade dos seus 38, que você prefere? Salvaguarda, vou jogar uma salvaguarda de inteligência para cada um dos 4 que emergiram das sombras. Dificuldade 38 e eu tenho mais 17 de inteligência. Se eles passarem no teste, eles vão sacar a ação que você fez. Se eles falharem no teste, eles não vão entender o que você fez e vão tentar voltar para as sombras. Mas você falha de qualquer jeito. Se você tem mais 17, a dificuldade é 38, nem com 20 você passa. Eu posso acrescentar a D6, hein? É. Ok, nenhum deles passa. Então... tá tudo tranquilo. Ação bônus de todos. Eles tentam se ocultar nas sombras. Eles abaixam assim. E eles vão abaixando mesmo, tocando as sombras. Eles levantam, olham assustados, né? Tentando entender o que aconteceu. Irritados, eles erguem os machados sombrios, flamejantes, na direção de vocês. E vão pra atacá-los. Tá. Ok. Agora é com vocês dois. Segura aí, Igor. Só o seguinte. Uhum. É, você tem desvantagem em atacar aliado meu. Desde quando? Era pra ser desde sempre, mas ele esqueceu. Você esqueceu. Sempre que ele entrar em fúria. Não, é, sempre não. Que ele entrar em fúria e você não atacar ele. Ok. É, o negócio do... é do Bárbaro. Tá, eu só tenho desvantagem, fúria. Certo. Isso. Mas como todos os meus ataques de sombra são feitos com vantagem, então fica normal. É o último isso. Poder do totêmico do... Então, qual que é a primeira frase, né? Quando em fúria, desvantagens em ataques contra alvos que não sejam. Rosa e branco, Ciere, verde, preto, Murin. Estou com essa habilidade. Cada um deles. Não, são 4 criaturas. São 4 criaturas, amor. Então são 4 ataques. Isso, em cada um. Em cada um, exato. 4 ataques na Ciere. Tudo com. Nossa, só eu jogando baixo. Com vantagem, tô te jogando normal. Só esses daqui que vão acertar, né? Vão acertar? Vão. Ó, eu tô com menos 3. Menos 2 na minha. Força, né? Uhum. Então é mais 40, mais 38. Então, mim, 55 e 54. Errou os dois. Errei os dois? Ok. Agora no Murray é com vantagem. Agora no Murray é com vantagem? É normal, não é? Você não tem vantagem normalmente? Ah, desvantagem só seus aliados. Isso. É. Ok, isso é muito bom. Era pra puxar tudo pra mim, né? Bom, primeiro ataque no Murray. Já acabou. Foi já ano passado, é. Um crítico. 20? 20. É. Você não tem Lucky Carps? Não. Então como é que você queria usar um luck antes? Eu vou poterar. Segundo ataque no Murin. 10 eu errei, né? Terceiro ataque no Murin. 20 dano. Ah! Errei. Usa imediato, amor. Usa imediato? Morra. Causando triplicado ao invés de dobrado com esse ataque. Ok. E. Último ataque no Murin. Quanto tem de força? Com 9. Agora vai bagaçar um pouquinho. Não, mas o de. Cause dano. É dano. É o dano. A redução da força não é dano. Ufa. Salvou, hein? Salvou. Se você arrancar o braço dele, não vai perder força? Dano triplicado. Você quer que eu jogue os dados ou multiplique por 3? Da merda, a espada demoníaca? Olha lá, chama. Quer que eu jogue os dados 3 vezes ou fazer uma vez só e multiplicar por 3? Você que sabe. Beleza. É, ó, já começa perdendo 2 pontos de força. Ah, de boa, 2. Tá bom. E aí? 7. Tá. 19. 29 com 8, 37. 44, 46, 52. Né? 52 pontos de dano cortante mágico. 52 pontos de dano necrótico. 7. Então faz a redução e multiplica por 3. 10. Tá. E 13 pontos de dano obliterante. 52 normal e 13 de obliterante. O 13 não reduz. Então vai mais 52 para armadura. Esses são os 4 que estão em cima. Eles gastaram ação bônus tentando entrar na sombra, não conseguiram. E agora a vez do líder. Que ele continua nas sombras. Isso. Coward. Causou dano neles, né, Sierra? 57 na armadura. Foi quanto? Foi 12. 12. Tá, se multiplicar, já tá multiplicado. Ah, eu vou tentar não perder minha concentração. Não, já jogou os dados 3 vezes. Passei. Mas fiz só com dado. Qual foi a quantidade de dano também? 52 e 3 obliterante. 52 na dano, 52 na armadura e 3 obliterante. O líder tem ação bônus. Tava com 45. Ação bônus, vou tentar prender um de vocês aleatório. Só tem dois. Só tem dois, é. Par é na Ciere e ímpar no Moro. Par na Ciere. Então, Ciere, ele usa ação bônus de você, tenta prender você na sombra, tenta prender sua sombra, só aguarda de força CD 45. Olha, 9. Se não passar agora, também não passa nunca mais. Não, aí eu tenho 20 de força. 39. 39, mais 5, mais 5 da TOF, mais 7. Passou. Passou, ok. Passou quase só no seu. 53, é. E agora a ação dele. Eu tô preso da vida máxima. Isso. A ação dele. A ação dele vai ser os 4 ataques. Em mim? Também? 2 em você e 2 no mundo. É, subiu? Não, continua lá embaixo. Então em mim é com desvantagem e no Murin é normal. Ok. Perfeito. Então e você são 2 ataques normais. Isso. 19. Quase. Eu ainda tenho shield. Tá sim. É, tipo, quase gritou. É. Não, mas gritando eu uso um luck e vai rolar um dado pra ele. Esqueci um negócio no mundo aqui. 19 mais 40. 59 não te acerta, né? Ok. E agora no Murin os 2 ataques são com vantagem, certo? Uhum. Então tome o primeiro. 2, 3, errei. E agora o segundo, 2, 20 pra compensar, tá? Não, errou também. Errei. Vou gastar. Não dá pra saber nada do que é esse dado rosa. 17. Vou gastar aqui um ponto heróico pra tentar um 20, tá? Opa, um 10. Não. Não, 14, não é? Então eu vou usar o... 10 ou 14. É só com 20. Ah, sim. A manobra... Ele... Isso foi um ataque, né? Isso foi um ataque. Eu vou tentar acertar, atacar o cara com a manobra. Ok. Aí você tem que acertar ele duas vezes. Contra-ataque. É, a mesma coisa aqui, ó. Preto pra camuflagem e o branco pro ataque normal. Beleza. Não. Errou nos dois. Caramba. Tá ruim, hein? 2 e 8. Troca esses dados. Beleza, foi a vez deles? Foi. Foi. Pode ir, Murin. Tá, ação bônus. Vou me transformar na forma demoníaca. Ok. Certo? E vou usar na ação. Sopro infernal. Aqui que eu tô, vou catar aqui, ó. É um cone. Cadê isso? É um cone que pega todo mundo aí. Cadê sopro? 4 metros e meio. Ah, 4 metros e meio. Não pega todo mundo, então. Aqui pega. Vai até onde tá o celeirinha Toff. É cone ou é reto? Cone. Então vai pegar esses 4 aí. Não pega só o último lá. Assim. Isso aí. Você faz uma CD de Constituição de... Constituição não, CD de Destreza. Destreza. E o dificuldade 8 mais um. Um dos 4 é o líder, tá? Ele não tá aí. É 25 mais sua Constituição. Então são 3 testes, então. Então 25 mais 10, 35. 35 a dificuldade. 35? Destreza. Tenho mais 19, tô com a área de 3. Tem mais 16. Ok. Isso daqui falharam. 19 mais 16. Quanto que era mesmo? Ah, você tem que fazer o teste, né, de sabedoria depois do seu turno. Ah, tá. Pera aí. Já faço já. Logo sofro um dano. Quanto que era a dificuldade? 35. 35. Se passarem, metade do dano. 19 mais 16 dá certinho. Vamos ver. Meu teste de sabedoria. É, porque pode reduzir, né? Tá. Pra 4 deles, né? É. Porque os 4 são afetados. Então, um deles é o líder. O Dennis é o líder? Ele não tá ali. Vou jogar pros 4. O que tá... Vai ou não vai é o vermelhinho. Aham. 37. Qual que é a dificuldade mesmo? 37. 37. É de sabedoria? É. Sabedoria eu tenho 18. Não, nenhum deles passa. Força. 5. O louco! Destreza, 4. Então já tô com menos 4 do modificador de força. E destreza? 4. Menos. Isso influenciaria no meu agora, porque eu poderia ter passado. 5 no modificador de destreza. É o que falou, o vermelhinho é o que tava passando, mas não passou. Não passou. Menos 4 e menos 5, então. Quem perdeu 2, mais 2 de dificuldade. Ok. Então ele erra o Murin. Não te acerta. Não, ele falha no teste. Ele não esquiva. Ele não esquiva. Você atinge. Ele não toma metade do dano. Ele toma o dano inteiro. Dano inteiro. Qual que é o dano? São. É 7 e deu 8. Parabéns. 7 de dano. 7? É, 7 deu 8. Que tipo de dano? O dado já é tudo mínimo. É tudo mínimo. É só por causa do Deus, por causa de Mara. Mara tá acalmando vocês. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Calma. É 7. Eles não estão batendo de verdade, é só na sombra. 7 de que tipo? Fogo. Fogo. Fogo. Fogo! Deus do tem resistência ainda dando de fogo! Toma 3! Toma 3 de dano, você tá de brincolho! Eles vão morrer na minha magia, mas não vão morrer no dano! Sim! Ah, mas. Fazer o quê? Não quiseram rerolar? Tá no bagulho de combate? Pô, tá fazendo mais isso aqui hoje! Tá dando mínimo! Só tá fazendo mais! É porque ele tá dando máximo! Que mais, mano? Ele tá dando que mais? Você dá um soprão neles assim? Vai dar um cutucãozinho de agulha? Ele fez um fio. Então, peraí, você tem como Não foi no cegado. Não, é só isso, só porque é ação. Eu sou pra ação. É só pra ação, então não faz mais nada. Não tem ação bônus, então? Ah, ação bônus foi transformação. Ah, foi transformação. Então beleza, já era. Toffi. Toffi, ó. Mais 10 de vida, então fui quase. Turno 2 agora. 34. Ah, eu tenho que rolar um teste de concentração pra eles. É 10 dificuldade. Até com a cartinha 1 você passa. E aí, Toffi? Desanimou saber que é tudo mínimo. Consigo me mexer normal. O que eu consigo perceber aí embaixo? Qual que é a minha percepção aí embaixo? Você não enxerga, você não ouve. Tá. Você sente movimentos. Você percebe que tem uma criatura com você que tem o resto das criaturas acima de você. Uhum. Certo? Seus movimentos, eles são lentos ali. É como se você estivesse imerso no piche. Tá. Ainda, com extrema dificuldade ainda, você consegue se mover. Ainda com a magia dele, eu consigo me mover. Jeff, você não falou se a camuflagem ainda... do líder foi desfeita, sim, né? É o teu ambiente, que é assim. Continua lá de baixo. É o único. Ok. É o que passou nessa magia. Eu tô me movendo devagar. Tô sentindo onde tá a sombra. Sim. Na hora que ele marcar que ele passar, eu vou dar uma rajada nele pra tentar paralisar ele. Ok. Vai ficar todo mundo preso lá embaixo. Então, mas ele. Como assim, a hora que ele marca, a hora que ele passa? Ele tá corpo a corpo com você. Ah, tá, eu não tô vendo. Tô sentindo ele que ele tá em movimento. Agora que ele dá uma marcada. Tá corpo a corpo? Não, na verdade não tá corpo a corpo. Vocês estão um pouquinho longe. Tá. Não, mas o meu ataque é distante. Mesmo sendo corpo a corpo. Tá, certo. Vou tentar. Sim. Apesar que ele pode romper isso também. Na ação dele. Eu conseguiria nadar pra cima? Você pode tentar. Não tem um chão. Não tem um chão. Não tem chão. Mas qualquer superfície eu transformo em chão, você lembra? Então eu posso pegar um lugar no ar e usar de apoio pra tentar dar um... Entendeu? Pode tentar. O que eu faço? Como que eu faço? Tá, você vai gastar a sua ação. E... você vai refazer sua salvaguarda de força. Agora pode ser destreza no local, no lugar. Né? Aliás, você gasta sua ação, e aí você faz um teste de acrobatics ou de atletismo. E aí você tenta sair lá de dentro. CD é... continua os 45. Tá. Ah, eu quero, por favor. Eu consigo saber a distância que eles estão acima de mim? Consegue, com exatidão. Então eu uso o passo de duas bruxas. Aqui a gente não tá vendo, né? Mas então, eu não tô vendo, mas eu sinto. Porque eu aprendi a não enxergar, aprendi a sentir, diferente. Então a minha percepção. Obrigado, amor. Nesse sentido é mais apurada. Gente, então eu vou usar. Passar os bônus, né? Se eu tivesse usado o ponteiro aqui pra recuperar a dado, já tô dando o máximo. Você sabe a exata distância que eles estão de você? Não, você errou. Acredito que 9 metros. Com a minha percepção, acredito. 9 metros eles estão. Tá, então sai no mesmo lugar. Hã? Então sai no mesmo lugar. Mesmo lugar? Não, tu diga assim, então sai no mesmo lugar que eu tava aqui. Certo. Tá. Sai no mesmo lugar, ação bônus. Passa das brumas é ação bônus, né? Ah, passa das brumas. É, ação bônus, né? Isso. Beleza, então a minha ação agora vai ser. Você sai mesmo? 2, 3, 4. E para aqui atrás do muro. Aqui nos 4. Dou 2 ataques em cada um. Tá. Okay, não nos bichinhos. Como morrer em outro game? Apesar que. Não, dali eu vou pra trás do muro e dali mesmo eu disse. Não, vou passando e batendo, vai. Tá mais bonitinho. Você quer água, Jim? Não, obrigado. Quer aqui? 20 natural. Veja o pé. Use essa carta para ganhar uma ação bônus extra. Vou repetir para refazer para você a mesma pergunta que eu fiz pro Murray. Você vai jogar dado separado para. Ah, não. Eu tô batendo um de cada vez. Certo. Tem um que tá na camuflagem. O que tá na camuflagem, você vai jogar dado separado ou dado do ataque gravado? Não, ataque normal. Ou não, vê se tem alguma tabela. Separado, eu posso fazer separado. Não, aqui mesmo. Individual, aqui. Caso. Não, eu dou um ataque nenhum aqui? Não. O dado da camuflagem. Faz tempo que você tem. É jogada para saber se você passa a camuflagem dele. Se eu jogar um outro D20, vai ser o mesmo D20 que você tá jogando o ataque. Eu jogo com vontade. Da pega da sua classe. Quer dizer, vontade não, agora é... anula, né? Joga isso pra camuflagem. Tá. Não, mas eu não jogo vantagem, gente. Eu jogo desvantagem. Tu joga vantagem, então anulo. Na verdade, então normal. Tá, mas enfim, legal. Tirei 20. A descrição, o outro não lembro quanto eu tirei, então vou jogar até um. Ok. 15 ou mais, né? 16 ou mais. Até 15 erra. 12. Não. 3. 30. No nível 23 eu tinha isso. A gente tá no 34. 20. 20 natural de novo? Natural. Mas o. Esse aqui é da magia, da camuflagem. O branco que é o ataque. Ah, não tem magia, não deixei claro, mas o magia. Eu gasto os postes fazendo isso. Então, a camuflagem foi 10, 45. Mas então, se você jogou 6 lotes, você nem tinha um. Passou. Ficava com 41, vai ficar com 36 esse A. Certo, então foi. Então a camuflagem eu passei, tá? E aí, é bom, hein? Deixa eu ver que nível tem slot. Da camuflagem não passei, então. Então, 2, 6, 4, 5. Acertou 2 até agora, né? Também não passei na outra calculadora, então só acertei um só até agora. Só um? Só amarelinho aqui, ó. Aqui vai pra D8, por causa do negócio. Não, pera. Você tá atacando demônio, quais? Esses 4. Esse aqui é o chefe. Só o primeiro. Mas hoje é 5 de dano. O chefe, que é o... Não. Mas esse aqui é o chefe? Não, o clarinho. Só esse aí que tá na camuflagem, os outros não estão. Por que eu tive que jogar 50%? Eu também, por que eu tive que jogar? Não entendi. Porque você foi antes dele sair. Desculpa, não. desculpa. Tô falando besteira. Cara. Só ele tá lá embaixo. Camuflagem, né? Até 15. Se tirar no dado, eles estão livres. Só que eles são incorpóreos. Então você tem 50% de chance de errar. Eles são sombras. Sim. 50%. Então joga 50% pra cada um deles. Não, joguei, joga a porcentagem pra cada um deles. A um só pra ser. Aí, além desse. Não, mas aí não é o D20, aí você tem que jogar a porcentagem. Ah, tá. Ah, se quiser jogar o D20 em 11 ou mais, também. É, porque aí vai ser de tipo. É 11 ou mais. É. 11 ou mais. É que ele não lembra os dados que ele tirou, ele só sabe que um ele acertou com certeza. Não. Tiveram dois que eu tirei 12. Tiveram dois. De 4, um eu passei, dois eu tirei 12, outro foi outro dado. Então foi 9. Então só errou 1. Só errou 1. Então mantém, já tirei e mantém. Então ok, errou só 1. Então esse é o chefe. Esse é o chefe. Mas ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Eu achei que esse era o chefe. Não, eu apontei outra vez e falou, não é esse não. Não, beleza. Olha quem jogou o Sambi. Tá, então. Não é esse aqui. Então, três deles já vão ter que fazer um teste de força e dificuldade. Entendeu? 40. Esse é o chefe. Não, ele sempre tava aí. Tá na sombra. Engé, faz um teste de força e dificuldade. É que o Carpus. Perdão, força não. Teste de sabedoria, ele... dificuldade 40. Sabedoria não tem penalidade, tem mais 2. Dificuldade 40. Dele, quantos foram atingidos? Foram 3. Mas você veio pra cá pra bater essas 3 aqui. Atingidos. Dá um suco em cone. Sabedoria, eita, 1. Tirei um. Pelo menos nessa forma eu tenho uma vida extra. Tá, 40 eu não passo nenhum. É, o dano você vai tomar. Um D12 mais 10. Mais 10, um D12 mais 20. Que tipo de dano? Escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria. Que tipo de dano você tá causando em mim? Porque ele pode usar um dano baixo com você. Não, mas é concussão. Porrada. É tancado, só que meu dano é mágico. Considerando mágico. Okay. Você ganhou a vulnerabilidade aí? Então, vocês têm resistência contra dano de esmagamento que eu causar até o final do combate. Todo mundo aqui é imune? Só eu que tomo no ralo? Não, a gente tem resistência. Eu tenho resistência. Eu não tenho resistência nenhuma. Eu tenho assim, tipo, eu não tomo de dano cortante não mágico, aí beleza. Assim. Então agora você tem resistência a dano de esmagamento. Menos obliterante. Mas o meu ataque causa dano cortante. É, então, sem sair no socão com necrótico. Você, tem resistência. Então, Gé. Os caras sabem. Com obliterante ele tira da base, vale, por isso que não tem resistência. Não tem resistência. Eu tinha, mas acabou. 16. 16 de dano, Gé, dano mínimo. Toma 16 de dano, então aí todos eles estão paralisados. Tá. Paralisados. É, o ataque atordoado. Eles não ficam. É, o líder. É mas. Fica então eles tomam 16, o líder inclusive, né? Uhum, esses três. Esses três aqui. Aliás, assim, né? Não é paralisado, é atordoado. Eles não atordoado. É, que também é o... não fica. Ah, tá. Stunned. Pegou qual, tá? Ali nos corredores. Ok, já tirei o dano, os pontos de vida de todos eles. Eu tô esquecendo, deixa eu me dar uma conta. Nossa, a regeneração a gente vai matar muito, então. Não vai matar nunca, nessa sessão não me mata. Eu quero ver. Ninguém morre, fica tipo um vai lá e vai cá. Só vai matar na força, você pode usar pra matar, sim. Zero de força. Não, imagina o cara ter tipo 30 de regeneração. O dano que a gente causa é 12, 15. 10. A gente vai matar se você zerar o tributo dele. É o que tá acontecendo, mas só 4 não vai ficar. Olha que coisa linda. A lua. A lua. Eu já vi isso aí subindo no pontilhão do 22 ali. Eu espero coisa que você magnífica. Esteja na moto, que estava no pontilhão. Não, voando. Bom. O que ali é pra você voar de moto é. Tem mais ações, Toph? Não. Não? Ok. Então vocês veem, a Toph ela sai das sombras assim num salto. Vai pisando assim no ar, caminhando no ar, como se estivesse pisando no ar realmente, e batendo nas sombras ao redor, e passa ao lado do muro, dá um socão assim, e a sombra ela ondula, sendo atingida pelo golpe da Toph. Pessoal, eles estão com uma camuflagem muito, muito pesada nessas sombras. A gente precisa tirar eles aí de dentro. Fazer com que eles emerjam. Da sombra. Só tem um que não tá emergindo. Só tem um, tá. Que é o chefe. Mergulhado. É. Mas os outros são todos incorpóreos e... Não, eu acabei de voltar. Pra mim... Ok. Celerim, eu tô roubando sua vez. E ganhando mais 2 nas minhas ações agora. Então ganhei uma ação bônus aí. Obrigado. Então agora eu sou o primeiro do turno. Beleza. Pode tirar o meu turno já venceu. Tem o meu. Então. Eu sei, é que o meu é 10. Então, meu. Agora é 10. Agora é 10. Pode pegar o D6 aqui se quiser. Eu tenho um marco. Ah, é. Não, eu vou jogar vocês lá de baixo de novo. Não, vai lá. Não. Ah, eu já tô. Tô pra mim no lado. Foda-se. Relaxa. É, você tá lá embaixo ainda, não? Eu tô. Você tá? Eu curei a Toph e virei dragão. Ele virou dragão e ficou lá, né? Legal. É. Então tá, acelerinho, vamos lá. É aqui mesmo. Sugar para a sombra. É, não sou eu, então vou pegar refri. Vou prender sombra. Sei lá, os dois podem saber do peão, né? Não, essa sessão deve estar fodida. Não, tem 3 aí em cima agora? Tem lá nos corredores pra ele. É. De vocês. Sim. Tem 3. Então dane-se. Então a minha ação vai ser... Nossa, ainda tem isso aqui. A mesma 4 vezes. Nossa, ficou aí da semana passada. Eu nem dei pra vocês, porque eu acho que deve estar ruim isso aí deve já. Tá murcho. Duvido, Gui, você comer. Vou usar esmagamento sombrio. O líder, ele ergue uma mão sombria assim pra fora e faz isso. Quando ele faz isso, as sombras se precipitam assim, colapsam na direção de vocês, como se elas esmagassem vocês todos. Todos vocês, salvaguarda de força, CD 45. Eu preciso fazer? Aí joga o rachixe. Você também. Tá, eu já vou fazer. Você também. Então não alcance. Tá é, porque eu tô na sombra já. Ah, sim. Na verdade, não sei se ela conseguiria me esmagar. Que pô. Ó, vejo o lado bom, você tem resistência, top. Deixa eu ver se tirou um 20, tá? É. Esmaga, esmaga. Esmaga. Esmaga. Do lado. Vou passar a minha mão, passa aí. Como é de força, você não vai ter desvantagem. Se fosse destreza, aí você estaria fodido. 45? Falharam ou passaram? Falei, aqui tá dando 36, mais 12 dos itens, 48. Se falhado ou passei. Passado, são 10 de 10. Eu falei. Eu passei. Passa no dado, tá abaixo, tá vendo? Aí agora com 10 eu passo. Meu bônus tem que sair de 12 pra 26. A sensação que vocês têm... É outra coisa. A sensação que vocês têm é que as sombras, elas espremem vocês... Esmagam vocês, espremendo a vitalidade de vocês pra fora dos seus corpos, através dos seus poros. Ok. Pontos de vida máximos reduzidos em 10, 20, 30 explodiu, 40, 51, 53 pontos. Pontos de vida máximo reduzem. Mas é necrótico? Não, não é dano. Não é dano. É redução no ponto de vida máximo só. Tá. 53? 53. É que você, Carlos, você não vai tomar dano nenhum porque você tinha tomado a mais, tipo, sua vida máxima tava aqui, sua vida atual tava aqui, então tu pode fazer isso aqui só. Por exemplo, você acabou de tomar tipo 70 de dano do necrótico, do negócio. Que lá não reduz a vida máxima. Então, a sua vida atual, ela já era menor do que 53, do que a vida máxima. Então, você não vai perder a vida atual. Tá perdendo só a vida máxima. No meu caso, que eu tava no limite, eu vou perder os dois. Fazer só 7 para 53 é 16. Pessoal, faz assim, ó. Vocês não querem todos sair um pouquinho pra lá que eu quero tentar fazer uma coisa? Jamais. Não, é os bichos. O líder fez isso com a ação dele, certo? Tem mais os 4 bichos. Ou é só um líder que passou? Hã? Foi só um líder que passou ou todo mundo? Só o líder que fez isso. Tá, vai fazer mais alguma coisa? E tem os outros três carinha pra gente ainda. Não, mas não foi então. Então, foi só um líder que subiu a iniciativa ou todo mundo? Todo mundo. Ah, tá. Então, foi todo mundo. Então, tem todo mundo da página. Tá. Vou usar gelar o sangue em vocês. Vou usar gelar o sangue na Ciere. Vou usar gelar o sangue no Murin. Na top. Ah, tira o meu daí, velho. Vou usar gelar o sangue na Ciere. Gelar o sangue na Toff. E no Murin eu vou usar fogo amigo. Ciere Toff, salvaguarda de destreza. CD 45. Passa, agora você. Ele perdeu 10. Murin. Salvaguarda de carisma. CD 45. Bom, hein? Dá um dado, velho. Só 20 natural! Deu 20 e 19 os dados dele. Eu só passava com 20. Fale. Recupera um uso da habilidade já usada, que seria recuperada com descanso curto. Quem tem como ir pra alguma coisa? Meu deu 20. É os kits. Não, meu kill eu recupero batendo agora. Tá bem batendo? Ah, justo. 20, eu recupero. 20, eu tirei 20, recupero. 20, o negócio dele é de pulso de ação. Tá, recupera as posições de ação. Vamos justificar isso em um. Passaram as duas? Ela tá revolando. Passaram as duas, passou. Então eu perdo só 10 de força. É. Não, na verdade, Jeff. Então eu perdo 10 de força. Contra-herói, resistência lendária, passei. Cusão. Eu tava preparando a sombra ali. Ah, ponto heróico diz resistência lendária. Falhou. É 40 aí? 5. 3, vamos usar. Passou? O vai ficar guardando, não dá, né? Ok. Tem um só. Não fiz porra nenhuma, então. É a vida. Também, filho. Perito negra. Isso foi a ganância de pular o turno. É. Ganancioso. E duro que eu não usei meu bônus de mais 2 nas minhas ações. Olha, não. Então vou gastar um ponto heróico e pulso de ação pro líder. O líder vai descer ataque. Quem tá perto do líder aí? Eu. Mentira, não. Ou não, o Celerim tá perto do líder, né? Que o Celerim tá lá embaixo, Celerim. É que o chefe tá aqui, né? É porque é acerto automático. Ok, então vai tomar dano, Celerim. Acerto automático, que beleza. Porque tem eu e o Murin do ladinho ali. Então toma aí, Celerim. Primeiro ataque. É, que lixo, hein? 10 com mais... Ah, ele não tá com penalidade. Mais 18, 28 necrótico, 28 cortante mágico, reduz 2 na sua força, 4 obliterante. Ô, amor, quanto que a gente deu de dano nos carinhas da outra vez que a gente matou? Pra mim saber mais ou menos. É, quanto que eles têm de vida? 300. Uns 300, acho que tinha. Era em torno disso. É, o que a gente tá pagando? 32. Estão dando dano errado. 32. E você usou sua ação na coisa errada. 2 de força. Outra coisa que você fez da outra vez. Ah, filho, você não lembra, filho. Você fez, você só passou. Se vocês quiserem, gastem ação bônus e rolem teste de intuição nas suas vezes e eu dou dicas. Eu ia fazer o que eu posso fazer com ele nesse quesito. Já fez tudo aqui. Já foi tudo? Já. Então, segundo ataque. Da luz, né? Talvez. Agora sim. 7 obliterante. É dano 2, 4, 12, 20, 38 cortante, 38 necrótico, 7 obliterante, E menos 6 na força. 45, então vai pra 7, 47. Que bom que você virou dragão, né? Pode virar quantas vezes? Uma vez só, tipo. Zerou a força já. Não, é porque o outro eu tô com menos 5, tá menos 8 de força, então tá com 30 ainda. Dói esse negócio de força. Eu recupero isso aí com descanso curto ou longo? Longo. Vamos dar uma dormidinha, galera? Dorme aí, dorme. É. Aí foi a vez do líder. Um de alguém, né? Dá uma dormida pra ele morta, né? Pode. É, dá pra pode. Tá. É, na minha ação, ele veio aqui pra me atacar, né? Sim. Então eu vou tentar agarrar ele. Funciona no incorpóreo? Senão ela tá aqui, ó. Não funciona. Ah, então vai funcionar aqui. Ah! Eu quero. Na hora que ele me atacar, tipo, vou prender ele. Ok. Então vamos lá pro teste de Athletics. Eu vou gastar uma inspiração, vamos lá com vantagem. Tem um 20, eu duvido. Vou dar uma nova agarrando. 19, boa, garoto. Tá, agarrar. Rola com vantagem, deixa eu ver. Não, tem 3. E aí? E aí, ó? O meu tá dando 52. Está agarrado. Esteja agarrado. Agarrar. Rolo com vantagem, tem mais 30. Papa de dragão. Não passa nem com 20. 52. Estou na patinha do dragão. Vou tirar 20 e adicionar um D6 aí. Ah, não tira, né? Viu? Não tira. Tirou um. Tirou 7. Ah, não, é um, né? Tirou o poteirão, ó. Não. Ok. Falhou. Tá agarrado. Tá agarrado. Como é que o dele agora? Agora continua a nossa ação. Eu vou sair dali andando. É voando, né? Vou pra fora das sombras. De que forma? Voando. Com atletismo. Com atletismo? Mas tem que gastar sua ação pra fazer isso. Ah, o garrão não pode ser ação bônus? Dá um dash como uma ação bônus. Posso dar um dash como uma ação bônus, não pode? Não, é que tipo, movimento não. Eu tenho, mas... Tem que gastar a ação, é como se você estivesse se livrando de um agarrar. Tá. Ah, o da Toff funcionou. Posso dar o teleporte lá pra fora? Pode. Então eu vou dar o Passa as Brumas com ele. Ok. Dá pra ir com ele? No Passa as Brumas ou tem que gastar um pontinho aí? Ah, então eu posso fazer então 2 pontos de feitiçaria, portão, porta dimensional. Vamos okay. Dois lá pra fora. Okay. Se você quiser. Ah, você tem que fazer um teste de carisma aí com desvantagem. O que você tem de ação bônus aí que você conseguiria fazer que seria interessante depois disso? Qual? Falhou. É, quem tem trip só? Ou um sopro. Ou um sopro. Se você quiser. Um sopro. Só pra nós aí, Breno. Então tá aí, eu fui com o chefe lá fora e eu vou usar um sopro ali, ó. Olha pra cá, ó. Passei uma carta, passei uma carta pro Pissoca pra ele usar uma ação. Um bônus extra. Ok. Teste de destreza aí. Senão vocês vão tomar 26 de dano. É, 26 dados. Todo mundo? Todo mundo, tá na linha. Tá do quê? É cone na linha, na verdade. É. Acho que a Toff não precisa. A Toff não pega, tem a parede. Tá dando sopro? Tô. Eu pego? Você pega. Pega, você pega na bordinha. Você quer dar uma carta? Não pega no líder, máximo, né? Aí você vai rolar os dados? Com certeza. Melhor, né? O líder tá agarrado comigo. É destreza, ele né? Ele subiu lá pra fora. É. Sim, mas o líder tá na área de sopro. Aqui, ó. É a cabeça dele. Oh, mas então os outros não vão estar, tá, né? É cone. Só porque é maior que a cabeça do líder. Oh, ele é um dragão. Okay. É o dragão Hild. Ok, ok, ok. Porque senão, não, cata, não. Cata, agarra o Lucas e cospe na cabeça dele. Vê se chega no Gui. Mas ali é um. Não é cuspir, é um balde de fogo. Não importa, cospe, oh, cospe na aí, cabeça dele. E aí chega a eletricidade, no querendo ou não, vai passar. É, estático. Ah, não vai passar não. O líder vai tancar tudo. Fio terra. Tá bom, então nós não joga. Então aí, então joga aí essa carta de ação bônus extra e carta dano máximo pra me rolar o dano. Ó, oh, esse é recurso. É de boa, cara. Com 42. Ah, é, de boa. De boa, destreza, mas ali acho que eu tenho. Um de destreza. Você não é destrezudo? Não. Falei. Number of dices. Esse morrinho aqui vai ser engraçado. Não vai, amor, tem bastante vida ainda. Ah, eu tô morrendo aqui. Quantas vidas você tem? 500 e pouco. tomar no cu. Nem se minha vida subir duas vezes, eu tenho isso. Eu só tava ferido. Falei, pô. Não, perguntei se você tá muito ferido. Quanto você tá? Tô muito ferido. 143 de dano. 143 não. 1, 2. Tá muito ferido, tem que estar com 1 de vida. 3. Não, 4, 5, 6, 6. Pelo menos com menos de um 7, da vida. 8, 151 de dano. Porque 1 e 2 é o. No invés de Ronaldo, tô adicionando mais um. Porque não ia demorar muito. 151 de dano. 151 de dano? É. Em todos? Em todos. E você também, Carpes. Como você que tem... dano que é? É elétrico. Elétrico. Que lixo, hein? Você toma 75. Elétrico é e vai 75 pra armadura. Te ajudei ainda. Tá. Não sei, eu vou contar a sua conta. Todos eles têm 50% de chance de ignorar o dano. 80 com 75? Porque é dano elétrico. É estoura. Então vai estourar. Só tem um tipo de dano que eles não ignoram. Adiante. Ou será que não? Você quer jogar 50% cada um, hein? Pode ser. Ah, minha armadura vai estourar, Jeff. Se quiser, ela tem aqui. Um desenhado. Valeu! Esse é meu. Ó, então vamos primeiro ao chefe, que tá com na boca. É o chefe. Certo. É, o chefe seria esse aqui, então eu quero encostar esse aqui. 18. Atravessa pelo chefe sem causar dano a ele. Tá, azulzinho. Esse aqui. 89. Então esse azul. É. Agora o amarelinho. 2. Nossa. Azul escuro. 18. Nossa, se fosse pra baixo, eu acertava todos, hein? Isso aí. Aí, só acertei um. Só um. Só um. Só. 100 e... Ele fez o fio terra. 51. 151. E o Carpus, acertou o Carpus também. Isso aí é. Mas é o Carpus vai acertar os outros também agora. E você também. Dano elétrico, eu tomo só metade. Não tenho problema com dano elétrico. Só metade. Dano da armadura é force? É. Force. 151, então vai ser 70 e qualquer coisa. Vai explodir a sua, Carpus? Explode agora ou explode no turno dele? No final do meu turno. Eu já fiz duas ações bônus, uma ação normal, movimento. Acabou seu turno? Acabou. Então faz um teste de destreza aí, amor. Destreza pra esses dois. E eu também, né? Você também. E eu também. Qual é a dificuldade? Estranho? Deixa eu ver se é constituição ou força. Teste de? Destreza. Que explodir a armadura do cara. Não, mas a dificuldade. Pra você é a destreza, tudo mas bem, a dificuldade é. Oh, tem um 20. É força. Quero uma força, carta. Qual que é a dificuldade? Então. Qual que é a dificuldade? Calma aí. Calma aí. Quanto você tem de força? Você tem. Você tem 36? É. Então atualmente você tá com 24. Que é 7. Já? Então é 32 dificuldade. 32. É. Destreza. Isso. Tem 19 menos 5. 14. 32? É, passei. Tem 20, só o 20 que passa. Só o 20 que passa. Só o líder passou, pronto. É, o líder não tá mais ali, né? Hã? O líder não tá mais ali, era só esses daqui. Dois ó. Aqui. É. Ok, então dá quanto de dano? 150 de force. Eu acho que dando force ele tomou doido. Não, é porque isso daí é o dano mínimo é 150. Não tem dado. 150 force. É. Força não tem resistência. Melhor que a questão dela da resistência dele. 150 force. Do... Esse ok, é o verdinho que tá ali perto do celeirinho? Morto. Morto. Esse perto do celeirinho. É esse aí? Aqui. Aqui esse é azul. É, o verdinho tá aqui. Ele falou perto do celeirinho, pra mim perto do celeirinho é pra lá. É, só que verdinho é pra lá. É esse que... ou é esse? O que tá, qual que tá perto do celeirinho? Esse. Então, aqui esse não é verde. Esse é verde? Não. Pras pessoas, não. É azul. O verde ou o azul depende do colorista. Ou da distância que tá da pedra. Tá. Muito obrigado. Se fosse no menor, passava todos. Por isso que eu gosto de usar o contrário do olho centenário. Desenhado, né, no caso. Tudo bom. Mas sempre assim. Como é que calai, gente? Ok. Só esse aí que morreu. Uhum. E os outros estão machucados pra caralho. O amarelinho. Ele só tá um fiapo assim, flutuando. Ele perde a forma de bugbear dele. E vocês veem que ele é de fato uma sombra. Uhum. Certo? Gente... Mas só tá um fiapinho dele ali flutuando. Sim, agora. E a gente esqueceu, né? Tem que fazer o. Sabe, sabedoria, que você põe o turno. Certo. Qual que é a dificuldade mesmo? Eu não passo, né? Passo com 19. Com 19 eu passo. Então tá fácil. Também. Isso. Não tirei nenhum. Então, força. 3 de força. 6. E 6 de destreza. Porra! Então, de destreza, tô com menos 8. Caralho, já tirei 16. Tudo que usou destreza, galera. Tô e a força, quanto que deu aí? Ou sofrendo vindo. Tá com menos 4, eu tô com menos 6 agora. Tá dando mínimo, mas vai fazer o quê? Pera, uma coisa. Caralho. Deixa eu ver se eu disse. Ok. E eles estão enfraquecendo, estão murchando. Sim. Os músculos virtuais deles feitos de sombra. Virtuais? É, feitos de sombra, né? Porque não são reais. Estão encolhendo cada vez mais. E agora pode ir o próximo. Quem foi agora? Agora é a Tamiris. Ah, é verdade. O Selene fez 1 milhão de ações, aí explodiu a armadura do Moore. A Tamiris quer fazer um teste de intuição. Gasta sua ação bônus e faça um teste de intuição. E eu vou lhe responder uma pergunta. Gaste sua ação e respondo. Sua ação e morra. Mas aí é sem teste. E você responde. E você responde e aí parou. Travou. Respondo 3 perguntas. Isso é uma pergunta? Sim. São 3 perguntas, né? Sim. Vai entrar no loop do sim. Essas duas contaram? Sim. Ai, caralho. O que vocês acham? Isso é uma pergunta já? Não, porque eu não passei no teste ainda. Pode ser, ué. Se você acha que é válido. Não, é válido 1 ou 3. Mas tem. Mas são bons, ou são completos. Aí depende da pergunta que você quer fazer. É porque eu acho a pergunta que você vai fazer. Na verdade não é pergunta. Mas não pode fazer pergunta, eu posso dar dicas. É que se for relacionado à runa, só você vai ter. Não, eu só quero saber como eu faço pra gente conseguir acertar ele sem problema. Sem ter a camuflagem desse, uns 50%. Uma pergunta. Entendeu? Uma pergunta. Faz ação bônus. Ação bônus, dependendo da resposta, você faz sua ação. Aí depois da minha resposta, aí eu gasto minha ação pra ter mais 3. Eu tô achando, sabe o que, mais duas, né? Tô achando que a sua bolsa pra trazer tá criando um portal, porque tem uma sombra lá dentro já. Filha da puta! E dormir ainda, tá dormindo, tá bom. 25º sono. Quanto que eu tenho que tirar, amor? 35. Intuição. Fácil, né? 35? É. Só pra ter rolado, então. Tô com bônus lá abaixo. Eu tenho 38. Ok, gastar só bônus, né? Isso. Só uma pergunta. É a que eu falei que eu queria. O que você quer saber? Quero saber como que eu faço pra gente acertar eles sem ter os 50%. Eles são incorpóreos. Isso eu entendi. Certo. As moléculas, os átomos que formam os corpos deles, tem uma ligação fraca entre eles, de tal forma que as coisas consigam atravessá-los. Se você utilizar a runa da força fraca pra manipular essa ligação, como você fez antes, você consegue quebrar esse poder de incorporeidade deles. Eles se tornam corpóreos. Você pega um átomo e junta com o outro. É tipo assim, Malkis. Sim, eu gosto dessa ação. Ok, tinha mais dicas, mas beleza. Eu tenho mais dicas? Não, mas porque... Eu tinha mais dicas, mas você escolheu ação bônus, então faça a sua ação agora. Eu gosto de fazer sua ação. Beleza, então vou querer ter as dicas. Eu vou fazer a minha ação, e aí vocês, por favor, matem eles. Mas só você tem a runa fraca. Não, eu vou fazer eles ficarem corpóreos. Corpóreos, aí vocês batem coisas corpóreas. Então você vai diminuir pela área, né? Pra fazer em área. Nossa, não compensa pra mim fazer em área. Então vai ser em um só? Não sei, o estabilizar eu fiz em área e não precisei reduzir. Não precisa reduzir? Ah, é verdade, tem que reduzir, né? Eu esqueci. Ganharam um bônus na outra. Agora não tem. Mas é porque eu não tô dando dano, então eu posso só usar área. Fazer isso numa área. Porque eu não vou usar dano. Pode ser. Eu vou já atingir uma área. Sim, mas a dificuldade pra eu resistir vai ser reduzida pelo tamanho da área que você vai usar. Ah, não, mas isso daí não, quando usa. É... Quando quer usar, tipo, uma dano em área. Isso, que a gente quer dar dano em área. Nesse caso, ela só tá usando a área mesmo. Eu ah, vou... como é a área pequena, aí tudo bem. Se eu fosse querer avançar e usar uma área grande. Ah, eu quero na masmorra inteira. Aí, beleza, aí isso, vamos calcular. Força fraca, né? Força fraca. Você tá usando. 38. Então, CD tênis é 38. Força fraca ou forte a forte? O que, que seria mais adequado? Nem sei. Vocês que veem, eu não tenho tanto assim. Eu tenho as duas e a diferença é de 1. Então é 38 ou 39. É que na teoria é. Você tá tipo transformando a água de líquido pra sólido. Você tá aproximando as moléculas só. Você não tá mudando a essência. Você tá mexendo nos elétrons. É, você não tá mudando a essência. Fraca. É. Então 38. Não tô mexendo nos núcleos. 38. É a fraca, né? É. É a fraca. 38 mesmo. 38. Salvaguarda de constituição. Que eu tenho mais 19. 19, passa. Tem que tirar 19 pra passar. Tem um. Vixe, eu tenho um. Falhou. Tá, esse 1 eu vou rerolar. Não quero carta na minha. Quase. Fuçando. Falhou todos, então. Eu só não sei porque você tá jogando 5 dados, sendo que um morreu. Ah, é, um morreu, né? É. Esse não. Aqui morreu. Dá meu ponto. Não, você não sabe! Seu pilantra! Quer que eu rerolo tudo de novo? Eu rerolo. Se quiser, eu rerolo todos. Seu pilantra! Eu não determinei nenhum dado, né? Não. Isso que foi ruim. O líder é o 17, tá? Aí, tudo bem. Eu tinha que ter... Então, o líder... Eu vou acrescentar um de 6. 3. Passando. Aumenta a dificuldade. Passei. Aumenta a dificuldade. Então, o líder tá passando. Aumenta a dificuldade. Aumenta a dificuldade. Aumenta a dificuldade. Tá passando. Aumenta a merda de dificuldade. Meu Deus, eu teste todo. 39. É, não, deu 40 meu teste. 40? Você, não, você tirou 17 com 3, é, 20. 20 mais 19 com 39, 39. Tá certo. É 38 essa dificuldade? São por 1. É, se você jogar um D6, ele fala. Não, empate. Empate. Ah, não, é, só não pode tirar 1. Você só não pode falar essa frase. É a única frase que não se pode falar no jogo. Só dá errado. Pra mim, obrigado. Só dá errado se tirar 1, relaxa. 3. Ok, todos falharam. 41. Então continua preso. Eles se tornam sólidos. Tudo sólido. Agora desce a lenha. Desceu o machado. Agora eu morro. Não a lenha. Então, depois da Sierra. Morre. Morre, eles estão tá. Tangíveis, morre. É, tipo, ninguém se move, né? É como você flanquear aqui. É, não. É mesmo assim, flanquei, pra mim não muda nada. Não vem não, Larapa, não tem como flanquear. Eu acho que pode ataque descuidado aí se você quiser. Eu jogo com vantagem mesmo, foda-se. O cara só aqui, ó. E no final ele vai machar da parede. É o Homer no telhado. Pera aí. Deixa eu usar a inspiração. A expressão descuidada. Você rola com vantagem. Eu rolo com vantagem. Você rola normal. Não. Rola com vantagem. Você rola normal, porque a gente já tem desvantagem na rolagem de ataque. É, não compensa. Mas ataca com honra. Para! Ah, justo. Na que a gente voltar na punhada de 15, vocês me lembram de eu dar um soco na cabeça. Você tem mais um ataque ainda, cara. Você tá safe. É, rola outro ataque. E você tem o pulso de ação que eu. É verdade. Ah, você recuperou a projeção, né? É, foi uma cartinha. Então pode gastar ela, né? Ó, se liga no rachis. Ah, vai se fuder. Caralho, chama. Ah, caralho, que um rachis. Você vai pegar uma exaustão ainda. Foi extenuante. Faça um save for de constituição, CD25, se falhar receberá 2 níveis de exaustão. Opa, opa! CD 31. Eu acho que ele passa. Se é constituição, pelo menos você passa, né, cara? É, a força tá ruim. Se a constituição estiver ruim, tá pior. Força tá ruim, destreza tá ruim, sabedoria, um carisma tá ruim. Vou usar um unlucky. Inteligência nunca existiu. Tirão, tirão, tirão. Tá 19. 19 com 22. 41. Posso ir. Unlucky. Que é o sinal. Vou usar um unlucky. Tá usando o ponteiro arco pra rolar um dado de você ficar com é que save não pode, né? Só ataque. Mas por que ele tá usando o dado? Porque senão o ataque ele podia usar no carpo automático. Eu não posso usar lucky no salvaguarda? Normalmente não. Com o ponteiro arco você pode. Eu não tenho lucky. Agora eu tenho. E agora eu posso usar no salvaguarda. Ah, eu achei que você tinha. Por isso que eu... 4. Pode ser de bônus? 22. Então dá 26. 26 com os itens você passa. Tem mais 12. Mais 12 de item. É. Passa. Passa, mas por causa dos itens. Gasto meu peão. Meu peão. Passa, é uma dama. É uma dama? Gasto minha dama. Ih, morreu o fio do Mui. Tá, tô usando o surto de ação. Mui, calma, Mui. Vai acertar alguém assim. Foco. Agora eles estão. Físicos, você pode acertá-los. Então não vou usar seu dado. Se acertar, vai acertar eu! Mantenha a concentração, Uri. Respira fundo e vai. Trident. Aí. 15 com. Pronto, tá justificado seu pulso de ação. Ai, ai. Respira fundo e vai. 34 menos. O cara meteu a propaganda do Trident. Eu tenho menos 6, né, na força? Você tem menos 6. 34 menos 6. Calma aí, quanto é seu bônus? 34. 28. Com 15, 43. 43, acerta, amor. 43? É, um dos bichinhos que tá perdendo a destreza. Tá, então acerta. É. Sim. Quanto que eu sou dando, cara? Se a deles é 41, normal. É. 5. 2 de 8, mais 10, amigo. 30. Então vai ser 32. Pera aí que tem o Destruição Infernal. 32 de dano? É. E eu tenho resistência ainda, então 16. Vou gastar um slot de quarto nível. Pra dar mais 5 de dano. Ah, easy pra dar mais 5 de dano force. Era pra ter 5d10, mas... 5 de dano force. Mais 5 de dano... Tá. Que delícia, né? Então deu 16 mais 5, né? Metade. 16 mais 5, então... 21. Você tem mais um ataque. Um ataque. Errou. Falhou. Deixa eu ver se eu posso. Se eu já usei essa dive. Já. Nossa, tá. Eu posso só. Correr, eu posso o pó. Quase. Você usou lá. No começo desse combate. É, quase tá morto. Quem? Esse bichinho tá quase morto. Ação bônus. Aura. Aura. Ativou a aura? Ativei a aura. Causa dano agora? Se eu estiver dentro da área da. Tá, né? Só de ser um lado. Então mais. 4d6, então mais 10 de dano. Mais 4. 10 de dano. 5 de. 4, né? É 4, né? 4. Mais 4 de dano? É 4d6. Ah, tá, toma 2. Então mais 2 pontos de dano. É que esse acho que é fogo normal ou é fogo rúnico? Ai, caralho, falta. É, você não fala, é normal. Falta 10 PG pro cara morrer, ele vai chegar no turno dele e vai regenerar. Regenerei 10. É o que eu falo. Regenerei 10. Ok, Toph, você. Eu só bater nele antes de tirar tudo dele. O Toph tem que matar ele agora. Ó, Toph, seu ataque causa dano mínimo. Seu ataque vai causar dano mínimo. Mas já. Só pra gastar. Só pode que usou a carta, né? O pior Deus podia cair quando o combate caiu, mano. É pra acabar rapidinho esse combate, puta que pariu, mano. Mas já era pra estar morto esses bichos. Você tinha saído dessa masmorra hoje, caralho. O pessoal não quis rerolar. Mas eu não vou conseguir. Não, tá. Vou gastar um Zex pra pedir uma dica. Vou jogar. Intuição. Se você acertar um ataque, você mata o cara. Intuição, você deu 35. Só seu bônus de destreza, né? Foi? Tem o quê? 4 de destreza? Por aí. Foi ali? 35? Intuição. 13, 26, 32. Não. Sério? Não, beleza. Eu venho até esse tucano aqui no que é o chefe. Maravilha. Esse cara pra ele não regenerar, velho. Ah, esse aqui é esse chefe. Aqui é o. Não, o chefe é o que tá comigo, mas. Chefe é esse pretinho aqui. Cadê? É o verdinho que tá quase morrendo. Então, é o verdinho? É. Esse é o vem aqui, ó. Não flanqueia, não mas. Precisa. Não precisa. Ela bate de longe. Tá, 16, 40. Acertou. 40, 30? Eu jogo o aconto sempre pra cima e vou subtraindo. Tá, eu sei, eu faço isso, mas com 4 já é muito. Eu faço com 2, com 1. O dano mínimo nele vai ser 20. Matou. Morreu! Não regenerou! Agora sobrou os dois aí. Agora eu venho. Morreram dois. Agora você pode ir lá no chefe se você agora quiser. Agora eu venho nesse truto aqui, flanqueio ele. Ele tá agarrado no corpo. Ó, agarrado só diminui o movimento dele, né? Faz zero. Não muda muita coisa. Ele joga no chão da. Ele tem que gastar ação pra desagarrar. É um ataque. Ele tem um ataque. Ele tem menos 45. É ação? Certo. 41 era normal. Ah, eu não achava que era normal. Ele não fica inteira. Restrained, né, mano? Yeah, agora é o seguinte: eu vou bater nele. Pega o Apple. Yeah, eu vou bater nele. Aqui, vou bater. Ele não é um corpo, né? Agora é. Tá corpóreo. Agora ele é um corpo, beleza. Eu bato aqui e faço mão vibrante nele. Vai errar esse ataque, hein? Acerta o Bredão. Não, já acertei. Ele tem menos 45 de CA? Tem. Então acertei. Ah, tá. Agora sim. Fazer o dragão, só deixa eu. Vai na parte de ações. Só confirmar. Eu só preciso de uma confirmação de uma questão aqui, já. Tá confirmado, então. O cara ele deve estar no mesmo plano de existência que eu. No caso, sim, estamos existindo agora nesse momento. Sim, então, estamos no mesmo plano. Então faz um teste de constituição, dificuldade de 40. Ih, vai morrer. Vai, líder. Ih, falhou. Falhou? Zero PV. Usou vibrante. Isso afeta mortos-vivos? Então, acredito eu que sim, porque como monge místico vai ser pior ainda, porque se for o caso ele tem que fazer o teste com desvantagem. Isso é coisa de monge normal? Monge normal, então, nível 17. Então o caminho dá na mão aberta. É, se ele falhar, ele fica com zero ponto de vida. Só tem dúvida se afeta ou não. Quivering Palm. Se não falar nada, afeta. Justo. Quando você acerta uma criatura, que é bem vago. Não tá falando criatura viva, funciona. Tá com zero ponto de vida. Tá com zero PV, tá incapacitado, tá inconsciente, tá morto. 3 pra cadinha, 3 pra falha até de morte. Filha da puta. Ok. Zero PVs. É. No mesmo turno dele ele vai. Que nível é bom, certo? 30, o que ele alcançou no final total? 34, então. Então você vai ficar 34 dias assim. 34 dias? É. É um dia pra nível de monge. Eu não vou regenerar PV agora? Não. Caraca, 34 você dias. Não é mais mago? Sou. Cara. Então você não é 34 níveis de mago. Não, eu perguntei, que nível que a gente tá? A gente tá 34. Então eu sou 10 de mago e resto de então, 24 dias. Porque a gente conhece foi Monk Level. Scrapping a Grapple. Connection. 24 dias. Achava... Não faz porra nenhuma, só que o cara perde ação pra escapar dessa merda. É, eu achava que era um ataquezinho só. E agora ele não escapa, é. Porque ele tá. E agora ele não escapa, porque ele fica assim, ó. Dormiu no seu colo, Bradão. Mata leão. Mata leão. Mata sombrão. Oh, meu bebê. Deu um mata sombrão. O Bradão tá assim, o dragãozinho tá assim, ó. Atindo. Oh, e aí você vê ele convulsionando pra frente como se perdesse o fôlego. A mão dele pende bom. A mão dele pende bamba assim e ele solta o machado no chão. O machado despenca. Quando o machado ele despenca no chão, ele perde a forma de machado e ele encolhe. E ele fica desse tamanho assim, uns 10 centímetros de comprimento. O cara tá segurando como se fosse uma lasca de pedra negra. Ah, é só. Acabou a Toff? Sim. Sombras. Não, ele todo fez uma ilusão. Ele a todo momento ele bateu com isso, não com o machado. Mas não era mais não, porque se fosse uma ilusão a gente via, né, Brand? Ah, mas é como se fosse. Sombras, sombras e sombras. Ok, tem duas sombras ainda vivas? Tem. Uma pedra do vazio. Ok. É, isso daí é bom pra você roubar pra você estudar. Beleza, vamos as duas então. Roubar o quê? Não tem mais nada lá. Cara, louco. Já roubou então. Roubou o quê? Roubou? Meu, pedra nem caiu no chão. Foi ilusão que você viu caindo no chão. Foi ilusão que você viu caindo no chão. Não achou que tinha uma pedra lá. Ah, tá mais com a druida? Inocente, inocente. É que ela tá longe, né? Tá ok, eles olham ao redor. Acho que serve pra isso. Desvantagem. Viu o que a Toff fez com o. Que é o líder deles, né? Ação bônus. Prender sombra. Salvaguarda de força CD 45. Prendeu. Já falei, mas eu só quero ver se. Você consegue passar? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não, nem com todos os bônus eu não consigo, mas eu quero ver se eu ganho uma cartinha pelo menos. Vai que a carta ajuda, né? 14. Não. Ação bônus. Bônus. Prender sombra no celeirim. Salvaguarda de força. Salvaguarda de força. Vai que. A carta ajuda a passar, né? Eu perdi 8, então é 4, né? Tá dando 30. É 42. 45, né? 45. Já somos bônus? Não, já somos bônus. Putz, esqueci de um negócio também nas jogadas de ataque. Que bom. Mas são eles de novo? É, ainda são eles. Eles estão usando são bônus. Como é que eles... Ah, já mudou o turno. Já trocou o turno. Ah, não. É que como ele trocou, eu sou a própria última. Tirou a iniciativa. Tirou a iniciativa. Eu vou usar uma resistência. Não, não posso gastar um ponto heróico aqui. Você sempre foi o último. Será que não? Depois você foi de destreza. Passei. Passei. Passou? Passei por 3. Por 10 pontos de destreza. Dessa aqui. Sim? Faz alguma coisa? Tem ação dos dois. Provavelmente vai passar um celeirinho nessa liga, não. A Toff tá aqui. Ou você saiu daí? Não foi, não. É. Eu vim flanquear ele. Uhum. Não precisa. Ai. Ah, não sei se você se daí precisa ser corpo a corpo ou não. Na verdade, tem que saber se o celeirinho agora vai estar azudo pra caralho, né? Ah, tá. Eu? O meu então, ataque então, é o melhor CA, é o mínimo. Então, o CA é 2 espaços ocupados, né, cara? Ou 3 espaços ocupados, né? 2. Não, 3 contando a Kurumi, assim, tipo, 2 espaços aqui contra 2. Esse desgramado tem carisma, ó. Eu consigo usar meus ataques até 12 metros de distância. Eles equivalem a ataque corpo a corpo. Ok, um deles ergue a mão, puxa as sombras pra esmagar vocês. Esmagamento sombrio. Joga em salvaguarda de força CD 45. Já leva a caixa pro flanco, é. De novo? É. Pô, tem que ver o caralho, viu, velho? 10. Se liga, galera. Ó. Se não passar. Aqui, ó, você jogou aqui. Joga aqui em cima. Aqui, ó. Aí. Cara, filha da puta. É. Bom, com os itens dá 52. Caralho! 44. Tira a pasta, meu pô! 4 vezes você jogou no mesmo lugar, pô! Se eu quisesse acertar, 44. Não conseguiria, ó. 44, aqui, ó. Os pontos de vida reduzem 44, os pontos de vida máximo. Então, meu é 22, eu passei na testa. Quem passou, metade. Vamos lá, 85. Você fez só nos dois? 300, todo mundo. 50, 162. Okay. Nossa. E o outro deles usa no Murin. Fogo amigo. 62. Fogo amigo, engraçado. Vira pra você, aponta, mostra nessa direção. A mão dele desce, toca sua sombra no chão e ergue sua sombra do solo. Só aguarda de carisma. Passa, CD45. Ah, joga aí, passa, vamos lá. Pelo amor de Deus, vamos criar o muro aí. Vai criar outro muro. Como que eu passo, velho? Tem dado, joga aí. Eu não falei com 20. Com 7 também não. Vai. Posso usar o ponto de pra passar. Também não precisa nem derrubar o Jin, né? Não, mas já vai, viu? Vou recuperar uma resistência lendária aí e passar. Você que sabe, né? Vai gastar ponto heróico e usar resistência lendária? Você não vai recuperar, você vai criar uma, né? Você não tem. Demorou. Ok, tira a dama do baralho aí. Fudeu. Saco. Deixa eu te usar, malandro. Deixa eu errar. É, isso foi minha vez. Ações e ações bônus. Celerim. Tem dois de bagulho de carinho. Dois? Você tem proficiência, mano. Tá. Ô Jeff, eu quero converter uma magia minha com runa. Como é que é? Não entendi. Converter o dano da minha magia em runa. Em vez de jogar uma runa, eu faço só magia. Entendi. Dano rune, como se fosse dano rune. É. Usando a sua runa. Isso. Ok. Você não precisa gastar um putrego pra isso, precisa? Só você dá pra fazer a sua magia com o dano da sua runa. Sim. Você não precisa gastar um putrego pra isso. É assim que você usa dano de runa. Não, a runa eu jogaria um teste e fazia o normal. É porque eu quero fazer tipo um efeito diferente do que tá no negócio da magia. Radiante, ou force, Não, é porque tipo, eu quero pegar só os três ali. Tipo, eu quero fazer corrente relâmpago, só que pra pegar só os três, não pegar vocês. E quer que o dano seja único. É. É só você. O dano runo que você conseguiria com seus talentos normalmente? Não. Ah, é que eu não sei como funciona a runa, se eu posso trocar todos os meus danos por rúnico. Mas você não tem a runa da. Mas eu não sei se a runa normal funciona assim. Na verdade, se você fizer a magia, você pode jogar o dado pra acrescentar dano de runa nela. Ah, entendi. Então eu quero fazer isso aqui pra transformar tudo. E você transforma tudo. Você vai transformar tudo pra não ter que fazer teste nada. Ok, mas é vantagem? Ou você prefere causar dano extra único? Além do dano normal. Então, porque o dano já tá baixo, né? Não sei se a runa ia mudar alguma coisa. Vou fazer só o dano extra mesmo. Não vai mudar muita coisa. Tô perguntando. Ó, tem coisa que muda aí. Tem uma coisa que vocês podem fazer que muda bastante. É mesmo, né? Então vou gastar minha ação bônus. Gastem pra ação tentar descobrir isso. Então vai. Eu não sei nem que pergunta eu vou fazer, mas eu vou. É, 35, intuição. Não vou jogar isso aqui, porque pelo amor de Deus. Ó, oh, foi bem. Intuição. Intuição tá 25. Tá 27 no 45. Talo! Não, é por 10. 35? Uhum. O que você quer saber? E o que eu posso perguntar? Você para, fica se concentrando supletivo. Ah, esse é o Murray fazendo. Desconfeitando. O que eu posso perguntar? O item é um sugestão? Sinceramente? Eu tenho várias. Já fez a intuição pra pedir uma sugestão. Não, eu posso pedir uma sugestão pra você dentre essas? Era pra ver. O que eu ia perguntar pra ver. O que era mesmo que eu tava falando, cara? Não lembro, esqueci também. Por isso que eu tô pensando. Era pra ver. Qual que é o jeito bom de matar ele sem ser com dano? Isso é uma outra fonte de dano. Talvez Banish. Banish resolveria, talvez. Banish lava tudo aí. Resolve? Banish vai deixar eles branquinhos. Eles deixam de ser sombras. Banir, né? É que eu não sei se eles são nativos desse plano ou não, isso que é o problema. Se não é um minuto sem eles. Não, é um minuto sem eles, não vai mudar nada. Ou se muda. A gente vai entrar na sala, bom, eles voltam. Quer saber qual que é o melhor dano? Não, o melhor dano eu imagino que é o Force ou Luz. Porque Force eles não reduzem e Luz multiplica. Uma maneira de matar ele sem dano. Maneira de matar sem dano. É. Come. De resolver a situação, né? Paz e amor, cheio pra eles assim. Conversando, ó galera, mata nós não. Ô, nós maramos, mano. Honra aí, mano. Eu de matar sem dano. Você falou aí que tinha jeitos melhores de matar eles. É, mas no momento eu disse que era sem dano. Olha, mano, o dano hoje não é uma boa opção. Mas tem um dano que é uma excelente opção. Mas com o dano mínimo não muda muito. É. Tô fora esse dano aí. Ele muda 6 vezes. Muda 6 vezes. Vai de 1 pra 6. É de 1, exato. De 10 pra 60, tipo. O cara tem 300 de vida. Não vai adiantar muito. Ah, então fala qual que é esse dano X6 aí, meu. Calma, calma, que agora eu tô pensando. Você tá pensando? Por isso tá sendo fumacinho. É porque eu não sei se tem. Eu também não sei. Por isso que eu tô pensando, tô analisando. Aham. Uhum. Porque os caras é meio que marionete, né? É. Não, e tem a questão da masmorra onde vocês estão. Sim. É, não existe uma forma de matá-los nessa masmorra sem dano. Uhum. Vocês estão numa masmorra de Ragnar. Tem que ter selvageria, força bruta, violência. Esse é o segredo pra superar essa masmorra. Um uhum. Deus da paz. E a gente hoje tá no modo hard ainda. Foi força de Mará. É. Tá no hard. Então, não tem como se salvar. Tem como. Deus da paz aí da bondade. Não vou ler. Tá. Ele tenta ser selvagem, o deus do. Eles são sombras. Sombras são vulneráveis à luz. Luz. Eles são entrópicos. De Capricórnio ou de Câncer. São criaturas do vazio. Criaturas do vazio são vulneráveis à Luna. Juntando os dois. 26. Então eu vou fazer o meu de dano extra mesmo da magia. Pelo menos um pouquinho de dano vai dar mais. Então bora usar a runa, galera. Nossa, não gasto ponto heróico pra ignorar a Mara. É que talvez eu vou precisar de algum recurso aqui. Todo mundo com medinho, né? Não, já gastei 2, tem 1 só. Tá com medinho. 9. Ele geralmente guarda 1 pra gente recuperar alguma habilidade que a gente usou durante a sessão. Tá, porque a gente não faz muito descanso. 44. 44. Tudo com medinho. Ah, mas essa não vai ter que fazer, tio. Tudo com isso. Medinho. Nossa, como tá, você ó, vai dar. Hoje eu tô. Tô vendo. 16 de dano de runa. E a magia normalmente. Ela dá 25 de dano diamétrico. A gente podia voltar no cemitério de dragões e banhar as runas lá, né? Será que aumenta de dado? Aí a cachoeira começa a dar 20, né? De bônus. É 25 de dano elétrico de um e 16 de dano runa elétrica. Então, 38, mano. A cachoeira são 32 de runa. A cachoeira começa a verter coca, tangue, esquisuco, nesse. Ah, galera, uma ideia! A caveira do dragão, né? A caveira do dragão, que é o contrário. E aí, Brad, rola uma carona pro lado pro cemitério do dragão de novo. 49 de ponto de resistência à runa, então não tomei exaustão. Ok. Boa! Estão bastante feridos. Vocês sentem que o combate fica próximo do fim, finalmente. Eu vou passar. Depois do Celerim. Ah, você tem mais ações? Ação bônus, eu vou dar uma. Não, ação bônus você usou pra ter a Dix. Ah, é, pra ter a Dix. Senão eu só dar uma rabada nesse líder idiota que tá aqui preso. Ah, ele tá morto, né? É, não tá morto, né? Ele tá 0 PV, eu só vi que ele, tipo. Amoeceu. Ele dormiu no teu colinho por 24 dias. 24 dias. Só tô segurando caso a Toff aconteça alguma coisa com a Toff, não sei. Se ele, então você. Se ele. Ou algum deles puxa ele pra baixo pra ele ficar se assim, ele vai dar uma runa de luz. Mas não consegue ir pra baixo. Runa de luz? Isso. Single target? Single target mesmo, não tem muito de runa de luz. Não tem. 7. Eu vou ter que usar runa de luz. 25. 32, então. 32. 10 de 10. Ou cria um terremoto ali. 60 de dano. Ou cria um terremoto. 60 de dano. É, que deu 10. Dano radiante de runa. É, 10 de dano, mas... É, dano de runa da luz, incorpóreo agora. Eles não conseguem entrar no É 10 que vezes 6 já dá 60. Muita coisa, né? Esse corre é 1. Pode ser um amarelinho. Pode ser um amarelinho? É. Tira ele daí. Então, tem menos de 70 de vida. Aquele facho de luz atravessa ele e ele vai se desintegrando e ele desaparece completamente. Agora eu vou dar uma bonus action e um sambinho no outro. Um sambinho? Sambinho. Um sambinho no outro. Ok. Faz um save and throw destreza. Save and throw destreza. Deixa eu ver qual que é o que acumula lá. Isso é magia. É. Pra isso tem resistência. Tem um que você não precisa ficar gastando 19, destreza? Se for sambinho ou soul burst. 19 mais 19, 38. Valeu. Menos 8, 30. Então toma. Acho que é 6. 6. 6. Radiante. Então são 12. 12, toma 12. Então. 12, ok. Abre um buraco. É o Sambin. Por um minuto você pode ficar criando novos raios. É o mesmo slot, é uma concentração. De que nível que ele é? É os 10 que estão usando o Sambin do sexto. De sexto? Ah, então eu não preciso nem gastar esse outro slot, porque eu já tinha usado agora há pouco ele. Não, é um slot só, dura um minuto, você pode ficar fazendo vários raios. Ah, então ótimo. Ok. O Sambin combate. Beleza. Combate. Abre um buraco no peito dele. Esse buraco ele não regenera mais. Mas ele continua em pé ali. Vai, Champs. Resistindo. Então, bravamente. Finaliza, Champs. Morri. Vambora, uma rajadinha de carruna do fogo. Carruna de fogo, dá uma rajadinha. Oh. Usa sua runa da fúria! E ataca aí com a runa da fúria. Caralho, você tem a porra de uma runa da fúria! É que não tá marcada. Aí ele olha assim. É que não tá marcada. Vai aqui, ó, força, fúria, pronto. Caralho, cara. Tem alguma aqui, ó. Você pretende pegar energia? Não. Então põe, substitui por fúria. Pronto. Fúria, é? É o mesmo bônus. A runa da fúria é força, não é, amor? Ou é destreza? Oh, é força ou constituição, tá, é um dos destreza, dois. Destreza, pelo amor de Deus, né? Sei lá. É força ou constituição. Aí mata. Aí abandona essa runa. O que é que eu acho aí, amor? Tá, não é, gente? Porque eu achei uma coisa aqui, eu achei que é fúria alguma coisa, meu nome. É runa da fúria pra ser. Só se tá no meio das coisas do Carpus, ele não devolveu. Uma caixinha. Tá esquecendo disso aqui, caramba. É a fúria suprema, isso aí mesmo que é a runa. Fúria suprema que é a runa? A runa dá isso pra ele. Tem que barra a runa. Além de ter todos os efeitos de uma runa o normal. O dado de dano explode. O que poderia ter feito nas outras combates? Ué, aqui, ué. Anota, Kerbs! O cara tá só aqui, ô, Mur, já deu quanto de dano aqui, ó. Sei lá, já passou uns 300, velho. Ó, você tem um espaço em branco aqui, ó. Equipamento. É. Descrição dos itens em uso. Aqui você pode pôr. Deixa a cartinha comigo, que nem ela fica. Não, não, é que a cartinha fica no acervo. Ali, no acervo pra não perder. É. Usa esses negocinho assim, ó. Pode, você pode. É que são muitos efeitos, eu acho não que não vai problema, dar. Não tem problema, adiciona um efeito em cada quadradinho. Aqui, ó, notas gerais. Isso! Notas gerais aqui, ó, depois de magia. Anota o nome. Você quer que eu faça uma cópia pra deixar com você? Ele quer. É que eu acho que ele vai perder a cópia porque vai ficar solto. É melhor deixar anotado no caderninho. Não, mas qual que é a ideia? Anota o nome, putz, eu não lembro o que faz. Cata lá. É. Eu quero, meu desejo fazer é pra essa campanha já não, mas pra quando a gente for jogar T20, fazer um fichário daquele com todas as habilidades do jogo. Só runa de constituição. Você anota o nome, ó. Tem o cabecinha vai de orelha. De constituição. Aí vai lá, cabecinha de você orelha. Vai pegar a matéria, ó. Então põe aí, fúria. Que aí é o bônus que você usa. Treino, 5. Porque é toda runa nova, você fica pega 5 de treino. Tá um desse aí, quando você tem de constituição, você marca aí. Tá, me 2 desse. Mais 10 de constituição, a gente pode mais 10. Então você tem 15. 15, proficiência, 12. Um médico meio ruim, né? Por quê? A continha de brido pra pessoa 22, tomar. 22, 27. Não tem problema, né? É isso, 27. Toma 2 desse e me liga de manhã. Oxi. Deixa eu tomar um. Então, se você preferir, tem um supositório. Eu quero assim, ó. De manhã. Cara, tem um monte de coisa. Botar todos os ataques e semifrows. Olha aí. E tá perdendo semifrow aí, parceiro. Filho, eu perco porque eu não tenho bônus de não, proficiência. Mas aí joga. Eu tô rolando com o jogo com a vantagem. Estão aqui. A Nino dá mais 5 ali se já tiver vantagem. Não. Não, é só. Ele mas ele pode rolar um teste de runa pra ganhar bônus. Isso é uma boa. E seu bônus de fúria é o dobro. Em vez de você dar tipo 4 a mais de dano, você dá 8. Você tem que ver na sua classe quanto que é se tem lá. Sabe o que é isso aí? Ele pediu uma coisa com esse nome. Se chama Instinto Superior. É o sétimo... É o sétimo sentido. Aí, você pode brumado. Fazer um ataque aqui, ó. Dá mais 26 de 27. Ali, né? É, então vou fazer um ataque com a runa da... Da fúria. Usando a runa da fúria. Então, gol! Ataque! Tem vantagem. Então você rola normal por causa do Deus, isso. Pra mim não muda. É, mas só hoje não muda, nos outros dias vai mudar. Eu sempre jogo com vantagem os ataques. Mas aqui os inimigos te acertam com desvantagem. Então é um ataque descuidado, só que na verdade é um ataque cuidado que ferra o inimigo. Ataque cuidado. Ataque cuidado. É, o Goku. Aí dá 36. Só na esquiva ninja. 36. Tá certo? 36? É, tá certo. Se adere. Menos 8 de destreza. Menos 8, eles estão com. Menos 8 com 30, acho que de CA. Sim. Ele é normal, é 41. Então, 30 de CA, então com 30 de. Menos 8, então vai pra 33. 33, tá certo. Agora você vê quanto que é 36 na paterna de runa. De teste de destreza. 36 é bastante. 36. Vai dar 11 de 10. 12 de 10. Então toma 24 de dano, Jeff. O Murray chegando, ele diz: ele. Ai, caralho! Eita, porra! 24? É, porque é 12 dados. De runa? Isso. É, mas... Então é dobrado? Não, é 12. Ah, já dobrou. Dobro, já tá dobrando. Tá okay. Mas daí é os bônus no seu. Não quer gastar caso. Um ponto heróico aí pra dar um daninho a mais? Mas eu não tenho? Acabou. Acabou? Mas eu uso. Destruição Infernal. Vou dar mais 6 de. É 6? Mais 5. Mais 5 de dano force. Ah! Irritado, o Murray chega nele. Ah, irritado, gritando. Começa a bater nele com os próprios punhos. Vocês veem o Murray. Como se teletransportasse ao redor dele. Uhum. Né? E a sombra ela vai explodindo a cada ataque que o Murray dá até ela ser completamente desintegrada. Agora o Sarin come esse aqui, não tem problema. É, esse daí já é. É. E aí? E vocês se livram de todos os inimigos, finalmente. E aí, continuemos. E o que vocês fazem? Vou mandando aqui, ó. Ah, eu não sei vocês, mas eu preciso me curar com a religião. Por quê? Eu tô arrebentado. Como diria Jack Chan? É, eu volto na forma elfo. Na forma normal, né? Eu tô arrebentado. Eu tô andando assim até meio manco. Isso também? O quê? Ah, acho que esse é em off mesmo, é um bichão aí. Não, idiota. Não. Ah, em on? Inspiração! Ah! Achei que já tinha pego. Que isso aqui? É um bichão. A prendinha! Eu não vou abaixar. Eu bato. Só que eu tô flutuando, né? É! Subiu uma coluna de pedra assim com o negócio? Não, vento mesmo. Vento? Ok. Não, acredito que não tenha embaixo, a gente tá num espaço aleatório, né? Mas tem terra mesmo. Quando você pega na mão, Toph, a impressão que você tem é que você pegou na mão um pedaço de espuma. Como se fosse espuma de sabão, sabe? Só que mais densa e feita de sombras. Espuma de sabão de lavar esse negócio, hein? É. Ou espuminha de lavar buchinha. Não, não, espuma. Não tem esponja. Ah, tá. Não tem espuma de colchão em Ayrton. Né? Mas tem espuma do sabão, espuminha de sabão. É. É como se você pegasse um pedaço de espuma. Mais denso que a espuma, só feito de sombras. Hum. Vai pôr na boca? Vai dar um dinheiro e dois da missão? Conforme você vai apertando assim, ela vai se moldando, ela meio que adere a sua mão assim. Vai saindo como se fosse dedinhos, tentáculozinho assim, grudando na sua mão. Vai grudando na outra. Isso aqui? Agora na outra. Bom, faço alguma magia de levitar ela. Ok. Telecinésia, tá ligado? Certo. Que droga, isso aqui tá parecendo... Vê se tem coisa errada aí, boa ideia. Ah, é estranho. Eu enxergo ela de uma forma bizarra, parece que é um ser vivo. Não sei explicar. Parece quando eu tava com aqueles negócios da tormenta. É. Ah, a tormenta tá com nada, né? Ai, verdade, tô. Pegou na mão, Cere? Peguei! Grudou na sua mão, começou os dedinhos assim, ó. Grudando, tá cobrindo sua mão, tentando cobrir sua mão. Legal. Parece ser o negócio da tormenta? Tipo, que se fugiu com nada, ou parece aquelas gosminhas do nada? Nenhum tem outro. Eu quero ver se eu já vi alguma coisa disso aí nas minhas andanças. Joga arcana. CD50. O negócio parece muito com o negócio da tormenta. Parece mesmo. Isso que eu gosto. Sai, escafona. Posso fazer um teste também, Jack? Pode. Passei. 57. 61 já. 57, 61. Perdão, 51. Passou ainda assim. Vocês, em suas andanças, em suas pesquisas, ao longo de sua jornada, quando passaram investigando livros por Sigil, cada vez que vocês paravam para descansar, você ficava lendo os muitos livros que você adquiriu nesse tempo todo, né? Vocês já leram ou ouviram falar a respeito de algo similar? Algo chamado de estilhaço de sombras, estilha de sombras, estilha sombria, fragmento de sombras. Com todos esses nomes, vocês já ouviram falar. É um item lendário. Que, segundo dizem as lendas, né, ele serve para reforçar os poderes inatos de uma arma. Ou algum item que não seja uma arma também. Interessante. Então você teoricamente coloca isso num item. Sim. Caiu do cara. Machado uma... Mas não tinha machado, era só isso, né? Era uma sombra, a gente viu. Mas ele tava atacando com isso, parece. Ele tava atacando com um machado, sei lá, acho que tava nele isso, então. Provavelmente. Esse negócio aí, se eu não me engano, de algumas vidas que eu vi, acho que isso daí o pessoal usava pra poder reforçar... armadura, arma, alguma coisa assim. Ele como se ele despertasse as propriedades, ou se ele desse propriedades novas pra... Ai, aquele negócio tá doendo ainda. Como se ele desse propriedades pras coisas ainda. Nossa, preciso me curar. Vamos dar uma descansada? Vamos. Vamos entrar na sala pra ver se tem criatura na sala, Top, por favor. Vejo, só um segundo. Hoje é os pontos de necrótico não restauram, né? Obliterante. Os obliterantes não restauram. Né? Eu tô na minha vida máxima, que por enquanto é 385. Minha vida máxima tá 162. Então, eu perdi quase 300 de vida máxima. Só um segundo, Cia. Onde você é que eu vejo? Vê na sala, porque depois a gente para lá, faz um descanso. Deve ter alguma coisa lá? É. Na verdade, eu vou dar uma varrida nesse lugar inteiro. Agora vai demorar minha percepção. Aí, você vai pegar uma vassoura? Hã? Nada. Por que eu pegaria uma vassoura? Você não vai dar uma varrida? Ah, entendi. Percepção? Vou dar uma varrida no... Não, é uma acrobacia. 19. 90 e 8, 99. 99. 100. Tem uma horda de criaturas marchando de forma ritmada, ordenada, corredores afora, indo na direção de vocês. Por cima ou por baixo? Não, a questão é, vamos lá. Aqui e aqui, tem criaturas? E aqui? A horda tá vindo de cima. Tá, okay. Então, então a gente tem que ir pra baixo mesmo. Exato, aqui não tem criaturas. Agora, aí... Vamos ver se aí tem criaturas ou não. Cenzinho não dá pra ver? 99. Dá, sim, 81 de bônus? Dá pra ver. Na verdade, eu tenho 87 de bônus, mas aí, como eu perdi. Perdi minha bandana, diminuiu um pouco. Minha bandana me dava do bônus de sabedoria. Era uma bandana do. Da sabedoria. É? É. É. Foi mal. Acho que eu comecei a jogar só uma bandana. Eu achei que não. Não. Você lembra quando eu comprei a bandana? Eu falei, não, ao invés de deixar aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Tá ligado? Nós tava procurando um item e eu falei, ah, vamos fazer a, sei lá, colocar a bandana do Ryu. Ah, você perdeu uma bandana e ganhou uma runa. Olha. É, mas eu não vou saber o que essa runa faz. Ela vinga. Saberá. Ela vinga. Ela vinga. Mano, ela vinga. Puta. Joga aí a lança com quem que você vai atunar. É. É mais ou menos isso. No final vai ser mais... Só que ainda tem mais uma runa pra despertar. Vai ser tipo o Yang do bagulho. Pô, é verdade, eu esqueci, hein? Da outra runa? Eu esqueci de uma coisa. Ah. Depois que você saiu da sombra, né? E aí você começou a bater e você olhou e viu os inimigos, você percebeu uma coisa interessante. As barrinhas lá ainda deles ou não? Neles, em cima assim, tava um número negativo. Menos 125. Menos 83. No líder, menos 338. E a vida deles? Não, enquanto eles estavam vivos. É o dia. É quanto tempo eles foram transformados? Ou é o quanto. É o tipo. Joga intuição. É tipo um cumulativo de vingança, entendeu? De coisas ruins que eles fizeram. Inspiração pra você. Contador de abate? Esqueça seu teste. É um contador tipo assim, é de quão ruim de a pecados. Pessoa é. Pecados que faltam pra pessoa ser irreversível. Medo, o cara tá menos. Mas que gente, interrogação? Porque não sabe ainda. Porque a intenção... Quando que a gente é PJ. Intuição. Não, não é. É porque vocês foram tocados, escolhidos pela eternidade. Isso é um PJ. Vou PJ. Ainda tem mais uma runa pra despertar ainda. Não sei se você vai lembrar. A runa do cocô. Não, o Yin Yang, né? A runa do cocô é legal. A runa da vingança, né? A runa da misericórdia. Ih, essa daí vai demorar, não. depende do ponto de vista. Depende do quão rápido a gente encontrar as asas. Misericórdia. A top 7 todas as pessoas quando seguram ela. Não tem misericórdia. Ah, muita a coisa top é cobra cai. Muita coisa mudou. Então, agarra ela. Que isso? Não é por nada não, mas eu acho que tá vindo um batalhão atrás da gente. Nessa direção. É, você então, meio que gritou quando morreu. É verdade. Eu gritei? É, quando as pessoas morrem dói, né? Não, você não. O outro. Você. O espírito. Seu olho gritou. O seu olho. A vingança. Nunca é plena. Matar o inferno. Então vamos pra sala, a gente passa e a gente faz um descanso. Na verdade, não é que eu não sei se a gente vai conseguir passar antes de eles chegarem, né? Vamos seguir, a gente é inteligente. Vamos passar. A gente é inteligente? É que são 7:30, assim. A gente consegue, vamos lá. Não sei se tão inteligente assim. Aqui tem criaturas? Não, né? Não. Era, então a gente já tinha, né? É. Da onde saíram as criaturas que bateram em vocês? Tem uma criatura gritando aqui. E depois o que é que acham a gente? Tem um pato aqui, ó. Tem espasmos. É, um pato numa masmorra, não pega ela. É, ela bate. Eu já falei pra vocês, tem vezes que eu fico dando uns lapsos entre uma vida e a outra. Rola um D6. Cara. Pra cada uma. Pra cada uma? Pra cada uma. 5. Ok, 5. 6. 2. 5, 6, 3, a última. 1, quer ver? 3. 3, ok. Sim. Tudo esse bicho tem lá dentro? Ou será que não? Você sente, Toph, que aqui, esse ambiente todo aqui, que tá desconectado do local onde vocês estão, não tem nenhuma criatura. Tá completamente vazio. Quem jogou? Eu sei lá. Siri. Oi. Você disse pra essa região aqui, que seria o equivalente ao sul desse lugar, não sinto absolutamente nada. Ótimo. De duas, uma. Ou, não está, tem ou está em outro semiplano. Ou de fato minha percepção não chega até lá. Então, mas eu tentei usar minha percepção que gera o cosmos inteiro, mas não consegui encontrar nada. Ótimo, então. E eles estão chegando, os passos estão mais pesados. Então vamos. Vamos entrando aqui, ó. Vamos levando a galera isso pra cá. Salinha. Procurando uma passagem. Se você colocasse essa pedrinha na machado do Mor, talvez ficaria interessante. É ruim? A pedrinha do. Não foi corrompido isso? Eu sei lá, tá grudando em mim aqui. Então, se tá grudando em você é ruim. Porque senão não estaria... Por que você tá grudando em não, mim? Não, é ruim. Não tô chamando de você de ruim. Tô falando se a coisa está querendo grudar em você, a coisa é ruim. A coisa, na verdade, tá tentando fugir dela. Você que não tá entendendo. Não, tipo, não é que você seja ruim. É que a coisa é ruim. É igual a pedra coração, lembra? Ah, lembro. Uhum. Ela quis muito grudar nas coisas. Verdade. E ela era ruim. Faz sentido. Né, Lisbeth? O que quis grudar nas coisas? A pedra coração lá. A Lisbeth ainda não tirou da arma dela. É verdade. Até hoje. Até hoje. Mas acho que seria interessante. Se não der certo, a gente tira isso aí. A Lisbeth tá assim. Não, Sirene. Não é isso. Não é isso. Amor, vocês experimentariam seu lugar com isso? Vamos primeiro passar, depois a gente. Vamos usar nenhuma. É, depois, põe aqui dentro primeiro. Não, deixa grudar, depois eu tiro. Não, põe no tubinho. Um não, mas não um iru-iru, um tubinho normal. Não, um iru-iru. Cara, tá na mão. Um tubinho normal, porque senão vai ficar toda hora querendo grudar em você. Pode ser. E uma hora consegue. De boa, só uma grudentinha. Guardou aqui, depois a gente vence. O que vocês fazem? Vamos pra sala aqui e vamos procurar uma passagem pra ir pra outra. Vamos ver se tem uma conexão, porque tá muito grudado as paredes. É. Tá, como vocês vão procurar? Olhando. Investigação. Investigação, arcanismo. Arcanismo já é já automático, se tiver magia, né? Investigação. Com a porta mágica ou um invisível, dá pra ver, já. Investigação, isso daqui. A sua tá com a minha tá péssima. 16. 16, 26, 32. 32, 48. 48, já. Vocês saem procurando na sala, tá? Inteira. E exatamente aqui nesse ponto, vocês percebem que tem um painel de pedra na parede. Que ele tem um ligeiro desnível. E aí quando vocês forçam, vocês fazem muita força com ele pro lado, ele desliza, revelando uma porta que dá acesso ao salão. Ah, vamos passar e fechar. Ok, vocês passam e fecham. E aí? Agora a gente vai descansar. Agora, como que é a outra sala, né? Tem 5 pessoas, tem 6 pessoas. Aí só dá nego aqui, né? Tirando a mochila. Segunda top, não tinha ninguém. Tá tô confiando na top. Opa! Os caras estão só aqui, ó. Tá. Confio na top, né? Tem ninguém, não tem ninguém. Esse do nível onde vocês saem? Ele parece ser uma catedral em honra ao Ragnar ou sua contraparte espelhada no mundo das sombras. Que é o Hangar. Hangar. É o Hangar. É o Hangar. Vocês estão na nave central de uma grande igreja. Certo? Os bancos que se dispõem em duas fileiras à esquerda e duas fileiras à direita, eles são feitos de ossos e peles élficas. O Grião tá gostando. Não. Eles estão dispostos em duas fileiras à direita e duas fileiras à esquerda e conduzem por todo esse ambiente até lá na frente onde existe um altar. Esse altar também ele parece ser feito de a distância pelo menos, né, de corpos de elfos. Existem velas que estão apagadas, penduradas em castiçais assim por todo o ambiente. Não tem nenhuma fonte de iluminação no lugar, né? A fonte de iluminação quem fornece são vocês, tá? E por todo o chão ele é de carne. Credo. Não é pedra. As paredes também. E nas paredes é como se fossem vitrais de igreja, representando imagens do deus da morte, dos goblinoides massacrando os elfos, certo? Só que ao invés de ser vitrais de vidro, são partes de corpos que foram empilhadas, esculpidas, formando esse ambiente. E todo o salão geme de dor e de agonia. Igual o Endenor. Todo o salão geme de dor, geme de agonia. Conforme vocês vão pisando. Conforme vocês vão se aproximando com o fogo, né? E quando vocês entram ali, vocês começam a escutar nas suas cabeças, nos seus ouvidos, né? Os gemidos de elfos implorando por misericórdia. Por favor, misericórdia. Me mata, me mata. Eu não aguento mais sofrer. Me mata, mata. Eu quero a morte. Faz surdez em mim, Celina. Por favor. Não é físico. Me mata! Não é físico. O quê? Isso. Eu só não importa. Tá, você tá ouvindo o que eu tô falando? Celina, faz. Eu não consigo ouvir eu falar, cara. Eu tô gritando. Celina, faz surdez em mim, Celina. Me deixa surda, Celina. Calma. Me deixa surda, Celina. Puta. Não tá pra casa de. Para, Top! Faz o Feeble Mind, né? Tira inteligência. Ok. Toma, Toff. Põe isso daqui, né? Põe isso aqui na sua mão. Daqui a pouco vai passar. É um anel de escudo mental. Você pode impedir a telepatia das coisas. Ó, que legal. Você escuta bem baixinho, Toff. Com seus ouvidos. Mata, me mata, eu não aguento mais. Calma, essa dor. Vai descansar no seu plano. Eu vou abrir meu plano de qualquer jeito. Se você quiser fazer a mansão, eu vou abrir meu plano porque eu quero ir pra lá. Você quer ir pra lá? Eu quero. O olho dá uma inflamada. Agora você inocente. Sabe. Só tem inocente aí. Vocês querem dormir? Eu vou no plano da CIE? Meu plano ali. Ok. Seu plano abre normalmente. Vocês querem dormir no plano da CIE? Sim, eu não posso ficar aqui dentro. Então, tudo bem. Essas vozes aí não vão deixar o quieto. Pode entrar. Só lembre de aceitar do doce. Isso. Doce? Chá. Que doce? É. Chá? Chá. Que chá? Do Beholder. Chá comigo. Vamos lá. Hold. Mas o que tem a só lembrar de aceitar? É, porque ele não vai querer brincar com você. Não quero brincar agora. Vamos indo? Todo mundo entrando? Entrando. Ok. Você abre as portas do seu plano. E você percebe o seguinte. Quando você abre ele, você começa a entrar. Ele vai escurecendo pouco a pouco. É como se o plano das sombras começasse a invadir o seu plano e fosse escurecendo aos poucos o que tem lá dentro. Olha, deu. Só fechou. Mas a gente consegue voltar pra lá. Entra vocês. Faz uma árvore lá. Não, não vou deixar uma passagem. Podem entrar. Não, tá no fã. Tá, pode entrar. Todo mundo entrou? Menos você. E aí eu fecho. Você fechou todo mundo lá dentro? Sim. Ok, vocês estão presos. Essa junto vou deixar com... a árvore pra você saber onde é, pra você poder abrir uma porta. Desculpe, Boulder, como é que é? Tarrasque, lá vai cacetar de bicho. Finalmente você conseguiu reunir todos os seus bichinhos juntos. Né? Juntos, exato. Menos os que estão no seu bolso. É. Por que tá aqui nas crianças? O o Everest, tá ligado? Aqui é o menino que veio com a gente, né? Que é ser. Discípulo. Mas você não tá. Não lembro dele. Mas você não tá lá. Não, eu tô só dizendo que é discípulo. Ah, sim, não, é. Ah, tá. Vocês pegaram ele contra o Alcoolix. É um menininho. Lembra daquele moço da menininha da taverna? Que entregou uma das pedras pra gente? Onde a gente tinha um. Os mercenários, pessoal que tipo, não tava nem aí, a gente só falou o que era o que fazia a pedra lá do Enigma, do Sigil. Então sim. Ele trabalhava lá. Ele viu, ele não quer ficar mais em Sigil por causa de tudo que aconteceu. E aí a Ciri está ajudando ele. Bacana. Não, não, porque ele já sabe roubar. Ele já tentou roubar a gente. A propósito. Cassia. Boa pergunta. Acho que estamos presos aqui. Não sei, ela fechou a passagem. Acho que ela deve estar cuidando da catedral. Eu preciso descansar. Eu sento ali mesmo. Quanto tempo eu preciso descansar para recuperar? 8 horas ou dá pra ser 6? Porque nem quando a gente faz turno, a gente faz só 6. Não, vocês fazem 8. É 8, mas é que você não precisa dormir às 8. Você pode fazer atividades leves por 2 horas. Então eu vou fazer isso. Vou dormir 6 e fazer atividades leves por outras horas. Atividade leve, vigiar o... Conjurar magia não é atividade leve. Não vou conjurar magia, vou concentrar a runa. Estou concentrando a runa. Isso. Que runa? Fire. Tá por fogo em tudo? Rapaz. Isso não é atividade leve. É só uma concentração. É atividade leve. É que nem os elfos em transe, é concentração. Não. É totalmente diferente. É completamente diferente. Se for assim, eu nunca durmo, porque eu tô sempre concentrando uma runa. Então. Tem as finalidades que vão ocorrer isso aí em breve. Você nunca passou isso pra ele. Claro que eu passei pra ele faz muito tempo. Bom, eu posso usar uma magia. Você faz um descanso curto em 10 minutos. Que seria mais ou menos tipo concentrar a runa por uma hora e você dorme no resto. Qual a diferença de fazer a coisa em 8 e em 10 horas? Na verdade, eles estão presos lá mesmo, né? Não faz diferença. Não vou conseguir sair mesmo? Tem razão. Então. Descanso. Quero ver não sair dali, se quiser. Então tá bom. Eu vou abrir um buraco nesse plano seu aí. Vai gritar? Vai gritar. Vai chamar a mãe? Vai chamar a mãe? Eu quero sair! Mãe! Então vou fazer isso, eu vou descansar por 8. Imagino que dá pra eles terem um desejo um lá dentro, tranquilo. Um desejo um? O café da manhã. Comer. Ah, entendi um desejo 1. Um desejo 1, é. Meu plano consta de desejos. Ah, é? É, eu estou lá dentro. Desejo 1. Desejamos tudo isso aí. Então alguém faz parte do plano. Tudo faz parte do plano. Todos vocês fazem parte do plano, gente. Sinto muito. É tudo meus bichinhos. Bom, vocês estão descansando, então. Eu já estou sentado ali já. Ok. Você também descansando. Ok, vocês descansam. 8 horas. Depois das 8 horas de descanso, o que você faz, Ciro? Todos os PVs, lógico. Eu vou. Todos os PVs até o. Até os obliterantes. É mais 5 no teste. Não, não. A gente fez descanso longo. O obliterante não recupera com descanso, só com restauração. É porque todo PV perdido e status perdido a gente recupera com descanso. Não, com dando obliterante. Não. Tá, eu posso falar. Não. Tá, eu tenho restauração menor. Faça restauração maior, em todo mundo aí. Em vocês. Então voltamos aos nossos pontos o atuais. Seus corpos vão sumindo. Então é você, não sei se você tomou dano obliterante. Não. Eu vou fazer um negócio antes de eu dormir, amor. Nossas penalidades estão meio sumidas. Eu vou ficar. Sim, sim. Graças a Deus. É que cada turno é mais um, né? 2 horas, são 2.000 turnos. Eu sei, eu não vou fazer isso. Pode fazer se quiser. Não, na verdade, pra mim morrer, né? Na verdade, 1.200 turnos, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Não, vamos lá. Quanto que eu preciso pra purificar esse lugar? Com fogo? Fogo único. Ah, 2.000 turnos. Tá bom, concentro 2 horas. Obrigado. E morre depois. Ó, primeiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou ver se é só essa sala que é assim ou se o restante também é assim. Só ver o corredor, né? É, eu vou, tipo, dar uma andadinha, porque eu tenho um pouquinho de tempo, eu vou flutuando. Pra ver se, tipo, se os corredores aqui também são... Somente essa sala é assim. Só essa sala é assim? Só essa sala é assim. Tô tranquilo. Nos outros lugares, conforme você vai andando, você vai vendo como se fossem dormitórios e armoriais das criaturas que habitam ali. Você não encontra itens ali, nada, porque tá tudo uma coisa bagunçada. Sim, sim. Porque não é uma habitação realmente de seres que vivem ali. Sim. Né? Mas sim um espelho disso. Um espelho sombrio. Então você encontra o que o seu teste de investigação revelar. Ah, tá. E você tá fazendo isso só andando a esmo, né? Só andando. De boaça. Não tem com o que se preocupar. Tem, né? Pode ter uma magia. Hã? Pode ter uma armadilha. 46. 46? É. Ok. Só? Quer melhorar isso aí? Posso melhorar. Cinquenta. Boa. Muito bem. Ué, ué! O que foi isso? Cabeça. É engraçado, tem hora que ele fala, cabecinha, cabeção. É um engraçado. Roubar o corvo. Hum? Roubar o corvo. Um corvo? Já viu o corvo? Corvo é da hora. Bizarro, cara. Dá medo, cara. Ele vocaliza mais que os pipiquitos, velho. É. Tá bom, corvo. Desse lugar. Mano, é bizarro, bizarro porque véio. Parece que ele não é um animal que vai falar, porque o bico dele, tipo, é pontudo, é né? E aí você vai falar, tipo, não é ele que tá falando. É bizarro, parece um ventrílogo. Bizarro, cara. A vocalização dele é bizarro. Kira, você encontra duas coisas. Primeira coisa, perdido no meio da sujeiraiada que tá ali, oculto no meio das sombras, você encontra uma vestimenta em estado impecável. Nossa. Exceto pela poeira que você chacoalha dela. E ela brilha aos seus olhos. Olha. Você encontra... Ah, que bonita. Qual é o nome dela? Essa vestimenta. Imperius aqui. Vestiment. Vestimenta Impervious. Ah, tá. Impervious. Qual é a página dela? 112. E... você vem chegando no fim aqui disso, né? Sim, você vem chegando aqui na última sala. É. Conforme você vem chegando na última sala, vai querer a vestimenta bonitinha? Você começa a ouvir um som estranho. Não dá pra. Na verdade, o que você ouve é a ausência de sons. Como se fosse a inexistência de sons. E conforme você vai se aproximando desse salão, vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais frio. Como se o próprio calor não existisse. E conforme você vai se aproximando ali, subitamente você percebe que você perdeu a noção de tempo. Fodeu. Como se o tempo também não existisse. Isso. O que você faz? Então na sala errada. Você volta? Ok. Eu quero ver o que tá me causando isso primeiro. Vamos lá, né? Porque não é normal. Joga percepção. O que eu vejo no plano dela? 20? 20 natural. Porra. Essa aqui, né? Essa. Você olha. Essa bichinha é boa. E você perde o fôlego por um minuto. Existe um vácuo no final dessa sala. Na 3 aqui? Ela está destruída, essa parede. E isso dá acesso ao vazio. Ou nada. Você vê uma esfera passando assim, flutuando. Não quer ter. Jogue furtividade. Não quero ser vista. Espera, nega. É dali que tá saindo os bagulho? Não é ali. Vai foder nós. Eu, no caso. Fechou o pano. É 17. Desvantagem, né? É ladrão que rouba ladrão. É furtividade, né? Nós é com desvantagem. É com desvantagem a nossa furtividade ou é só vantagem pra perceber? Com desvantagem. Não sei, a carta tá aí com vocês. Não tá aí não. Embaixo. Ah, tá aqui. Então deixa eu ver, porque senão eu vou rolar normal, porque eu não tenho desvantagem. Não, é desvantagem em punga. Vantagem contra enganação e furtividade. Aí a furtividade rola normal. Então eu tenho vantagem? Não. Você não tem não. Então... Tudo pra fugir de um combate é com vantagem. Tudo pro combate é com desvantagem. Basicamente. 60. A esfera foi assim, ó. A esfera é assim, ó. Passou. Eu não vi. Praticamente isso. Eu não vi, ela não me viu. O obliterante, ele passa de um lado pro outro da sala sem notar sua presença. Okay. Saí. Quando ele sai do seu campo de visão... É a chance que você precisava pra se mandar daquele local. É o que eu vou fazer. Travou, né? Você acha que sou trouxa? Ó, ó, o cara do vilão. Você pode dali o mais rápido. Fechou aí do cu. Volto até aqui, essa linha. Ok. E aí eu vou me concentrar. Deixa eu ver quanto tempo, né? Ai, não. Concentrou a runda e viu um obliterante. Não esqueça, tem a informação ali que, bom, já passou tempo pra caralho, que a gente tava sendo seguido, tava, ah, não, tinha sim. Gente vindo por esse lado. Fica tranquilo. Eu tenho certeza, como é que ela foi voltar a passar a linha? Onde é que tá? Ah! Imagina ele ver a gravação e o soluço saindo, mano. Não sei, quando eu tô mandando áudio pra cliente, velho. Puta, que pariu. Parar e gravar tudo de novo. O cliente pergunta: ô, mas você tá latindo? O que você faz? Eu falo: não, cara, é um soluço. Parece que um cachorro latindo. Não, é tão pinde. Amor, ali tem almas presas mesmo também ou não? Ou é só teoricamente um efeito de Ragnar? Eles estão literalmente vivos? Não tem almas, eles são as almas. Eles são as almas. Eu consigo usar a runa do fogo pra tipo purificar essas almas e mandar elas embora daqui? O fogo não purifica, né, Grécia? Essa é a sua opinião. Minha do Komorui. Não é a minha opinião. Tá vendo? Dois asiáticos, com a minha opinião igual. Purificar? É. Sem matar? Sem matar, né? Eu não quero matar as almas, eu quero só mandar elas pra onde elas devem ir. Teste? Um teste não, eu tenho um mínimo de entendimento. Eu quero saber se eu, se eu tenho a noção de se, se eu botar fogo com essa intenção, cê eu vou conseguir. Você tem sim, eu posso falar. Você teve sintonia com a Toff. Você sabe como que manda uma alma. É, como é que eu faço então? Chama escola. A Toff vai falar. Devo usar fogo ou devo usar a runa da alma especificamente? A Toff vai falar, o fogo não purifica e negresce. Ela vai ouvir isso aí. Aí eu falo, meu ovo, Toff. O que a Toff faria? Deixa eu acessar as memórias dela aqui. Sério? Ele negresce. Runa de fogo, você vai queimar. Tá, burn. Vai matar tudo. Mas se eu matar, vai embora também, não vai? Se você matar, matou, já era. Matar a alma já era. São almas. Verdade. Então eu vou usar a runa da alma pra libertar elas? Runa da alma? É. Tá. Faz mais sentido então, talvez. Ok. Então eu acho que eu vou concentrar um minuto só, tá bom. Precisa ser muito. Porque aí eu preciso da minha resistência lendária pra. Quem mexeu numa decoração? Quem que mexeu na decoração aqui? Deixa a decoração aqui. Judite, vem cá, vamos conversar. Quem que veio hoje? Então eu vou concentrar um tempinho ali, no máximo, então não precisa nem ser isso. Certo. E aí eu vou usar a runa da alma pra. Joga um teste de runa da alma. O gato tumulta e fora. Manda. Esse força truta. Eu tenho um vídeo natural. Oh, mas hoje tá. Que massa, né? Hoje tá foda. E é só nesse dado, é sempre esse dado. É eu, esse é o pretinho, que é que dá mais 20. É a tormenta. Nossa. Hoje são 7, 8, 20. É esses dois aqui, é o que mais dá 20. Dois dados acima de 10, o dia inteiro. Dá minha carta só pra ver o que acontece, só pra ver o que tem aí. Sabe, curioso? No máximo, eu faço usar essa carta pra um inimigo errar uma jogada de ataque. Eu posso declarar uso após saber o resultado. Olha. Ah, espera aqui, ó. Espera aqui, ó. Ok. Eu até morri aqui, ó. Certo, se ele, você se concentra em então, com a runa da alma. Como é que tá isso no total, só pra eu saber? Não quero saber, não. Eu quero. Eu tenho que rolar uma constituição, hein? Eu vou usar a essência lendária, isso já é certeza. 20 runa da alma, sei lá. Porque 30, 50, eu tenho mais... 31 da runa da alma, mais 20, 51. Isso daí o quê? Vocês convertem em dano? 50 de 10. É pouco. Mas aí, se você for que eu fiquei concentrado há um minuto, é 5 por rodar, então dá mais 50, daria 101. Pode crer. Não tem nem na tabela. É um número grande. É. Tá dando quanto? 99 tá dando quanto? Não, aqui vai até 75. 75 dá 15 mil de 10. 15 mil de dano. É, porque eu tô dando mínimo, exato. Por isso que eu dei um pouco a mais. Que dano bosta. 15 mil. 15 mil? Porque o dano é mínimo. Dano lixo. Ok, Ciro. Você se concentra, ativa a runa da alma. No máximo poder que você consegue conjurar. E a runa da alma, ela se transforma como se fossem chamas alvas. Essas chamas vão tocando cada uma daquelas almas que estão ali sofrendo. Cada um daqueles pedaços de corpos que estão ali em agonia eterna. E quando isso acontece, ele se dissolve completamente. Num suspiro. E desaparecem completamente. Obrigado, Sonoplastia. Efeitos especiais de Toff Magaira. Você voltou, morri, caralho. Cada alma desaparece ali completamente. Uma a uma, você vai desintegrando essas almas. Até que não reste nenhuma ali. Até que não reste mais qualquer gente. Porém, agora dá pra dormir. Porém. Eu não tenho porém. Tem um porém. Não tem porém. Você quer esquecer disso aqui, ó? Você quer ficar num lugar sozinho, lotado de gente que quer comer seu rabo. E você acha que você vai ficar de boa ali durante um minuto sem fazer nada. Um minuto! Fiquei pouquinho ainda. As almas todas vão desaparecendo no suspiro, conforme aquelas chamas alvas vão se espalhando e você vai se sentindo cansada, exausta pelo poder que você manifesta. Você cai no chão, cansada. E você olha ao redor, aquela sala tá limpa. Essa casa está limpa. E aí você... Essa casa está limpa, posso descansar tranquila. E aí você, exausta ali no chão, você escuta uma voz que parece ecoar de todos os lugares e ao mesmo tempo de nada. Filha, você voltou! Meu templo! Ah. Começou! Fila da puta! Como ousa prof... Não, pera. Essa voz... Essa voz na sua mente, ecoando pelo ambiente, parecendo vir de lugar algum. Ela diz pra você assim... Muito bem. É o... É a eternidade. É, não, é o... Ivan. Falei. Tá vigiando, filho da puta? Tá vigiando, filho da puta? Eu morri. Desgraçado. Você escuta essa voz. Depois ela silencia. Que estranho. Tá assistindo de camarote, né, do caralho? Ninguém foi, né? Quer saber como é também. Ele quer saber como é que é. Ninguém aceitou o desafio, só a gente. Então você sabe. É. Esqueci que tá. E aí? Tô aí, foi purificado agora. Não, beleza, eu vi que tá tranquilo agora lá fora. E aí, como tem um obliterante lá, eu vou abrir meu plano, entrar e fechar e ficar lá dentro. Aí o obliterante entra junto. Porque eu não vou dormir lá fora, não. Quem tem, tem medo. Você acha que eu sou trouxa? Não. O obliterante aqui, ó. Você acorda assim, você só tá da metade pra cima. O resto ele levou embora já. Tá aqui, ó. Não. Vou abrir, vou entrar e fechar. Ok. Você abre, entra no seu plano. A Toff já tá lá em meditação profunda. Eu percebo. Tô em meditação, mas eu percebo. Ok. E aí você fecha o plano e vocês têm um momento de paz, finalmente. Fim da sessão. Finally! Ai, caralho. Até que enfim. Tremeu, né? Você acha que sou trouxa? Ah, sou trouxa não. Eu achei que ele ia fazer os caras chegar nela, mas os... estavam perseguindo a gente. Não, tem uma porta ali que pelo jeito não é aberta há muito tempo. Os caras nem sabem que tem essa passagem. Então, porque isso era pra ser um descanso. Um descanso pra nós, tá lutando a masmorra. Não sei se Ragnar seria benevolente assim. A morte será que não dá um descanso. Ele tá sendo honroso. Ele tá sendo honroso. Você tem um descanso da morte. Ele tá dando não um precisa ser físico, né? Não é físico. Ele tá sendo honroso. Não precisa ser. Tá sendo honroso, mas tá bom. Vejamos que, teoricamente, não é por aqui a saída. Não é, já desbinou tudo, não é. É lá por cima mesmo. É, mas não vou contar. Depende. Pra vocês. Vou fazer vocês andar pra todas as salas. Olha só. Vai ser a cena inversa, a gente vai abrir aqui de volta, tá 50 mil pessoas. 50 mil pessoas! Uma horda goblinoide. Vai sair do plano, os caras estão esperando mais. 3.872 orcs. Todos de sombras. Ok. Então, as 15 esperando. Quem joga um teste de intuição aí, CD 60. Pode ser todo mundo? Eu não passo. Eu acho que tem você pode jogar. Maior, eu acho que não passo. Você pode jogar à vontade. A vontade. A minha intuição é 38. Eu preciso tirar 22. A minha é 20. Ah, então você joga aqui, ó. 6. Ok. Tem que tirar 16 agora. Tem que tirar 16. 14. 14, joga os D4 aí, não tem? Verdade, hein. Calma aí, eu posso passar. Vai, vamos lá, hein. 10. 11. Não. Eu nem vou rolar, mano, que... Não, eu só ajudei ela. Eu tenho 2 e 4, eu vou fazer um descanso agora. Eu tenho... Quanto que é a dificuldade dela? 60. 60 só, de passei. Boa. Passei. Passou? Passei. Mentira. Passou por um, deu 61. 40, deu 61. Eu tirei esse, sei lá, 2. Tem que tirar 10 de 20, mano. E somar os dois. Vocês estão finalmente. Vou poder passar com o meu bônus. num momento de paz, de tranquilidade, descansando o corpo e as mentes de vocês, e vocês começam a raciocinar com mais clareza, você lembra de uma coisa, seu. Você lembra do exato momento em que você entrou no Xanão. Aonde? No Xanão. Que Xanão? Na porta de bronze. Ah! O que aconteceu lá? A gente entrou num lugar onde tava... Não. Que é os negócios sem... No momento exato que você foi entrar. O que você fez? Eu não lembro. Eu girei, eu coloquei a chave. E o que aconteceu? Abriu a porta. A porta abriu. E o que aconteceu antes disso? O que mais aconteceu? A chave é um guia. Uma bússola. A bússola, no caso. Ela serve aí dentro também? Eu não sei. Você tem a chave ainda? Claro que eu tenho! Lógico que tem, João. É louco. Eu não sei, às vezes ela, tipo, abriu a porta e sumiu. Não, mas é Resident Evil que some os itens, cara. Não é, idiota. E quando mata o inimigo, não dropa frango. Descer a chave e tá apontando pra algum lugar. Eu não, vou tirar a chavinha assim, vou ver se ela aponta. Agora não, né? Porque eu tô no meu plano. É, agora ela buga. É, ela fica rodando em falta. E se for a outra chave, seu plano cresce de tamanho. É verdade, mas você sabe que se a gente não conseguisse começar a dar dano, eu ia tirar outra chave. Pra gente curar? Pra gente curar e os caras explodir. Era a minha ideia, que eles começaram a dar dano e conseguiram dar um bom dano. Você falou pra mim que a melancia nascia rasteira. Por que que você tem uma árvore de melancia? Ah, e é verdade, agora que eu tô aqui dentro eu vou fazer uma coisa. Ah não, na verdade é melancia, tua fio ali, são aquelas frutinhas desse tamanho. É a minha frutinha sacia por um são dia. São jabuticabas. Verdade, amor, agora que eu tô lá dentro eu vou plantar uma mexa veritas. Eu vou plantar uma mexa veritas. Nossa. Roubando a exclusividade do seu grupo. Isso, é meu grupo. Agora seu plano só fala a verdade. Agora os bichinhos vão poder me mentir pra ela. Se você tem alguma vestimenta mágica. Não. Eu não uso veste mágica. Porque eu, no meu caso, é em relação à armadura, tá ligado? É que não é uma armadura, isso. Não, mas eu digo assim, a única veste que eu tenho é o manto. Então, é o manto que eu tenho que é do deslocamento. Então, acho que eu fico entre o planetário e o plano. Não, eu acho que manto não entra como vestimenta. Eu tenho, é uma vestimenta. Eu tenho esse manto que eu fico alternando o plano planetário e o plano real. É. O que ela faz? Ela dá mais 5 de CA e você pode ativar uma vez por dia pra criar uma parede circular de lâminas giratórias. 6 metros de altura, 30 centímetros de diâmetro, centrada em você. O efeito dura 18 minutos ou até você dissipar. Você pode passar pela barreira sem tomar dano. É igual a chuva de lâminas mesmo. A gente virou o bonequinho lá da fase do Mega Man. Não sei porque. Ele tinha esse poder. É isso, é a magia essa dinâmica. Que dá esse poder. Vou dar de lâminas. Da hora, você usa o bagulho e sai andando no meio da galera aí. É. Não, acho que o bagulho fica, né? É, o preço de coisa. Porque se você pode passar no meio. É. Se você pode passar no meio, o bagulho fica. É. Você vai no meio da galera isso. E ativa. Sim. É. Um adendo, você pode escolher se ela fica ou se ela vai com você. É. Ok. Não. Não, beleza, eu entrego pra Toff a vestimenta pra ela usar. Isso é uma bonita pra você. Você vai atrapalhar minha concentração pra isso? Vou. Você tem 2 horas sem terminar. Aqui está. Não falei isso, só. Vestimenta. Pra você. Que desculpa. Cara de descaso que tem agora. Não, não foi descaso, eu agradeci. Isso é um agradecimento. Não, mas você pegou o negócio e deu aquela... Não, eu olhei, tô vendo o que é. Eu enxergo com outros olhos. É. Deixei no cantinho, agradeci. Cumprimento de tão bacana. Isso não foi de respeito. Chega por hoje. Na verdade foi um agradecimento mais do que honroso. Eu me curvei. Mas se curvou me olhando ou se curvou assim? Sem olhar. Na verdade, interpreta como você quiser. Não, porque tem diferença. Você é homem. Você olhando, foi olhando pra mim ou foi sem olhar pra mim? Não, foi sem olhar. Ah, então tá tranquilo. Então eu gostei. Se for olhar, O olhar foi tipo desafiando. É, tipo, não, é tipo desconfiança. Tipo, quando você fica olhando é que você não confia na pessoa. Sim. Mas relaxa, meus olhos físicos não te olhavam. Olhou com o olho do cu.